Tudo bem? Vamos lá? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar com essa leitura, mas eu queria fazer algumas observações antes. O filósofo inglês Sir Michael Dummett, ele diz que a filosofia é uma atividade para pessoas que gostam de argumentos abstratos. Bom, isso para mim é exatamente o que a filosofia não é, tá certo? O argumento abstrato é uma coisa à qual nós temos que recorrer, mas ele por si mesmo não é o interesse fundamental da filosofia. A filosofia faz perguntas dramáticas e urgentes sobre assuntos que ainda não estão elaborados em conceitos abstratos. Quer dizer, o próprio processo de formação do conceito abstrato é muito mais interessante do que o uso dos argumentos abstratos. Saber da onde, por exemplo, da onde tiramos nossas ideias. Não é isso? Então, é um problema fundamental em Platão, por exemplo, quando ele diz que nossas ideias gerais vêm de uma experiência que nós tivemos numa vida anterior, onde nós vimos os modelos eternos das coisas, né, numa espécie de pré-existência eterna, uma espécie de terra celeste, onde vivíamos num estado mais puro. E daí captamos as ideias gerais, os modelos eternos, e quando finalmente nascemos neste mundo, nós vemos apenas os seus simulacros, né, vagos e imprecisos, e tentamos reconhecer atrás deles esses modelos. É claro que isso é uma figura de linguagem, tá certo? Mas, com esta figura de linguagem, Platão está tentando resolver algo que não pode ser resolvido na base do argumento abstrato, porque se trata de uma recordação, e isso é absolutamente fundamental. A atividade essencial do filósofo não é argumento abstrato, é algo que se chama meditação. Meditação é você rastrear a origem das suas ideias, das suas impressões, das suas crenças, etc. É uma atividade de memória, como dizia exatamente o Platão. Quer dizer, a reminiscência. Então, claro que você não precisa escavar tanto a sua memória que você vai parar numa vida anterior. Não precisa chegar a isso. Tá certo? Mas chegar até a raiz mesmo do conhecimento é algo que não se pode chegar por argumento abstrato de maneira alguma. Essa é uma operação de memória e de autoexame. Você não está discutindo com ninguém. Você está forçando a sua memória a apresentar as experiências na sua forma originária. E vamos dizer, a falta disso aqui é o grande problema que eu vejo em praticamente toda a filosofia anglo-saxônica. Quer dizer, eles aprimoram tanto a arte do argumento abstrato que, no fim, não tem meditação nenhuma e o sujeito acaba dizendo besteira, assim, uma besteira altamente elaborada em termos de lógica. E é claro que, uma vez que as pessoas, os aficionados de filosofia analítica são exatamente como os aficionados de xadrez. Eles começam e não conseguem parar mais. Aquele negócio tem um atrativo, né? Sobretudo porque te dá a impressão de que você está dominando o assunto. Eu acho realmente, assim, para mim, a filosofia analítica inteira é uma seita gnóstica. É que a simples pretensão de você, com que a coisa começou no tempo do Russell, começou com Russell e Whitehead depois desistiu e tomou um caminho completamente diferente, muito melhor, mas de fazer enciclopédia geral das ciências, quer dizer, a filosofia seria a súmula de todo o conhecimento científico existente. Bom, isso aí já é uma proposta agnóstica. Isso aí, evidentemente, é uma coisa que, por definição, não pode existir. Claro que depois a escola toma mil rumos diferentes, você tem até uma teologia analítica. Pode acontecer qualquer coisa a partir desse estilo de pensamento. Então, evidentemente, qualquer crítica que você faça à escola, sempre tem um cara lá dentro que é exceção. Isso acontece exatamente como o marxismo e a psicanálise. Então, todas essas escolas coletivas de pensamento, elas têm esse problema. Elas têm os seus anticorpos contra a crítica. E um deles é a sua própria variedade. Não é isso? Então, por exemplo, se você disser o marxismo privilegia a economia, diz que a economia determina o resto da sociedade. Tem um monte de marxista que diz que não é assim. Sempre tem algum que diz que não é assim. Em qualquer escola. Não é isso? Então, em princípio, qualquer escola de pensamento é ruim. Não é isso? Porque a sua escola supõe que você vai passar uma doutrina. E essa doutrina, ela vai ser prosseguida de algum modo pelos seus pelos seus discípulos, os quais não terão que fazer as mesmas investigações ou o mesmo aprofundamento que você fez. Você já vai passar o assunto todo mastigado e você está passando um legado de verdades. Acontece que verdades adquiridas não são verdades. A verdade só é verdade perante uma consciência humana real, viva, presente, que a percebe, não apenas que a pensa. Então, para você, quando você lê um filósofo, o que você vai ter que fazer é refazer a experiência dele. E é impossível que você a refaça exatamente igual. Então, quer dizer, escola de pensamento, na verdade, é uma coisa inviável. O que há são pessoas que prosseguem o esforço das outras, mas sempre tendo que voltar até as suas bases. Mas quando uma escola dessa adquire, vamos dizer, um poder social, ela domina, por exemplo, algumas universidades, então aí acabou. Então, aí vira uma espécie de uma máfia, de um partido político, que é exatamente o que aconteceu com filosofia analítica no meio anglo-saxônico. O Harry Radner, que é um filósofo australiano, ele já descreveu muitas vezes esse processo pelo qual esse grupo se apossou das universidades americanas e não deixa entrar mais ninguém. Então, na medida em que apela para esse tipo de expediente, né, então, por um lado, está tão aprimorado no argumento abstrato, mas na hora H você não vai usá-lo contra o outro, você vai usar o boicote, a sacanagem, etc. Então, aí virou palhaçada. Agora, é claro que se você quer aprimorar a sua arte do argumento abstrato, você vai ter que entrar na escola analítica, você vai ter que aprender lógica, matemática e tudo isso. Só que, pensando bem, isso não tem nada a ver com filosofia, absolutamente nada. Então, eu tenho um aluno excelente, que é um dos melhores alunos que eu tenho, mas que é viciado nesse negócio, né? Então, ele fica lendo tudo que esse pessoal publica. Eu sempre recomendo o seguinte: você. Para cada livro de filosofia que você lê, lê as cinco de história. Senão você vai viciar no tal do argumento abstrato e vai se dar muito mal. História, quer dizer, pode ser livro de memórias, depoimentos sobre o que está acontecendo agora, não precisa ser livro formalmente da ciência histórica. Né? Até livros de reportagem do que está acontecendo agora, isso é tudo muito, muito útil. Depoimentos, né? Tudo que diga respeito, vamos dizer, à vida real dos seres humanos. Né? Mas ontem, então, se travou ali no Facebook um breve debate muitíssimo interessante, na qual ele começava dizendo o seguinte: há uma tese do professor Olavo de Carvalho, da qual eu discordo, que é de que o mundo antecede a linguagem. Bom, daí houve vários argumentos para cá e para lá, mas acho que a questão toda se resolve de uma maneira muitíssimo simples. A base do argumento dele é que a linguagem humana preexiste à sua existência terrestre. Ela tem um modelo divino dela. E esse modelo divino preexiste na eternidade, no mundo das possibilidades, e preexiste, então, ao mundo. Eu digo, bom, mas é tal negócio, isso não resolve absolutamente nada, porque também existe um modelo preexistente do mundo. Então, quer dizer que na eternidade, nessa pré-eternidade, por assim dizer, no mundo das possibilidades, coexistem, então, o mundo e o homem. Então não tem sentido você falar qual surgiu antes, porque ambos os modelos são eternos. E se você não está falando dessa pré-eternidade, mas está falando da ordem da criação, então só existem dois relatos da criação. Um é o relato bíblico, o outro é o relato evolucionista. E nos dois o mundo surge antes do homem. E, portanto, antes da linguagem humana. Se o senhor disse, ah, mas tem o Logos divino. Eu digo, ó, em primeiro lugar, o Logos divino, ele não é criado, ele é gerado, ele é coeterno com Deus Pai, Espírito Santo. E ele não é gerado como homem, e sim como Deus. Ele se torna homem numa data X em que é gerado no ventre da Virgem Maria. Tá certo? Então, a sua condição de homem é muito posterior à sua condição divina. Em segundo lugar, o Logos é o verbo criador. Ele tem propriedades que a língua humana não alcança de maneira nenhuma. Quando Deus diz Fiat lux, faça-se a luz aparece. E nós fazemos isso, a luz não aparece. Tá certo? Em terceiro lugar, aonde preexistem o mundo e o homem, aonde o mundo e o homem preexistem à sua existência terrestre? No Logos. E como é que eles entram na criação? Pelo Logos. Então, isso quer dizer, você alegar a preexistência do Logos para dizer que a linguagem humana preexistia não faz absolutamente o menor sentido. Digo, como é que o nego chega a essa confusão? Eu digo, estudando filosofia analítica. Sinceramente, gente, filosofia analítica emburrece. É uma coisa muito grave o que eu estou falando. Eu não diria, eu não estou dizendo isso de sacanagem. Eu tive um contato com filosofia analítica no começo. Claro que a filosofia analítica estava muito menos avançada do que hoje. Apareceram muitos outros autores mais interessantes, etc., etc. Mas quanto mais interessante, pior o negócio, né? E eu logo cheguei à conclusão, falei, não, isso aqui só pode fazer mal, não vai levar a nada, tá certo? Mas vai levar a especulações em cima de especulações e de especulações, de especulações, e as especulações servem para manter uma profissão universitária. E só serve para isso, tá certo? Olá, Oi. você me deu como consultório, mas será que ele não está desprendendo a questão, a sentença bíblica que começa no princípio era o verbo? Sim, mas o verbo é logos, é desse que eu estou falando. Sim. Não é isso? Mas então, eu acho que é isso aí que está deixando ele. No princípio do quê? Vai. Então, vamos fazer. A eternidade tem A criação, o um princípio da princípio? Então, é criação. o princípio da criação, evidentemente. Você está falando do princípio da criação? É claro que o verbo é o princípio da criação. E onde estavam, então, na preexistência, o mundo e o homem? No Logos. E através do Sim, eu que entendo o eles que você entram está na falando, criação? só que Através do Logos. eu estou Quer dizer, entendendo. mas isso aí é puro verbalismo. Como é que você diz que a linguagem não existia antes e no princípio era o verbo? Eu digo, bom, no princípio do quê? No princípio da criação. No princípio da eternidade não pode ser, porque a eternidade não tem começo. Então quer dizer que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo coexistem eternamente. E dentro do Logos, que é a inteligência divina, você tem todo o universo das possibilidades. Todas coexistentes, simultaneamente e eternamente. Ou seja, tudo aquilo que Deus pode fazer preexiste na inteligência dele, é óbvio, né? Assim como ele fez esse universo, poderia ter feito um outro que também está lá coexistente. Tá certo? Então, no plano da eternidade, ou da pré-existência, não cabe você falar em precedência. Não existe um antes e um depois. Existe, evidentemente, uma hierarquia. E nessa hierarquia, presta bem atenção, quem vem primeiro? Não, ante, não temporalmente, mas logicamente. Deus Pai. Por quê? Como é que a gente sabe disso? Quando perguntam para Jesus, quando é o fim do mundo, ele diz, eu não sei, só Deus Pai sabe. Então, isso quer dizer que o fim do mundo não é, vamos dizer, um ato da inteligência divina, mas um ato da onipotência, da vontade divina, da liberdade divina. Portanto, Deus Pai. Está entendendo? Então, quer dizer, não cabe você falar de precedência, mas cabe falar de hierarquia. Então, Por isso essa ordem, primeiro o mundo, depois o verbo, né? claro, Deus primeiro, sendo o mundo. claro, primeiro o ser e depois a significação. Essa ordem existe até na eternidade. Isso. Ela existe lá como hierarquia lógica, se transforma em sequência temporal na criação, a qual, segundo Santo Agostinho, é uma imagem móvel da eternidade. Então, o que estava lá como hierarquia lógica aparecerá aqui, ou como hierarquia lógica também, ou como sequência temporal. Está entendendo? Mas a questão é toda muito simples. Ou nós estamos falando da eternidade, e na eternidade não existe precedência. Mas as línguas preexistiam na inteligência divina. Eu digo, o mundo inteiro preexistia. Então você não pode dizer que a linguagem veio antes do mundo, porque estavam as duas, vamos dizer, coexistentes simultaneamente. E quando entra na hora da criação. Bom, o homem é o último a ser criado, né? Ele é o último até pela sua própria importância, pelo seu próprio valor, porque Deus fez tudo isso para o ser humano, afinal de contas. Ele fez o paraíso terrestre para as minhocas, fez para Adão e Eva, né? E ele dá o exemplo da Torre de Babel. Diz, mas quando Deus espalhou as línguas da Torre de Babel, elas todas vieram prontas. Digo, mas esse exemplo é absolutamente catastrófico, porque Deus espalhou as línguas da Torre de Babel para confundir os homens, não para ajudá-los a falar. Então, essas línguas certamente não iam ser exemplos ou cópias de um modelo divino. É algo já mais estragado, né? Então isso aí complica o negócio, né? E assim por diante. Mas como é que um sujeito inteligentíssimo consegue chegar nisso aí? Fica lendo muito argumento abstrato, você realmente você perde o senso da hierarquia das coisas. Então, o plano do argumento abstrato é um plano de total irresponsabilidade humana. É uma pura combinatória, é um joguinho de computador. Você não precisa acreditar no que está falando. Você pode pensar qualquer coisa. E se você se... Diga. Trazendo para o campo da filosofia, que o senhor estava falando antes, eu tive um professor na Universidade de Filosofia da Linguagem, e ele gostava muito de Wittgenstein, Russell, enfim, todos os filósofos da Filosofia da Linguagem. E é lógico, é consequente o que ele dizia, que ele falava para a gente na sala, falava, olha, se a linguagem humana tem esse papel de dizer o que é verdade, o que não é, de criar todas as possibilidades do mundo, demonstrar o que existe ou não, a filosofia ela é simplesmente poesia, ou ela é um jogo de linguagem. E o pessoal, meus companheiros de curso, ficava abismado com aquilo, onde já se viu? Filosofia é uma coisa sublime. Mas, no fundo, todos eles acabavam levando a filosofia para o lado analítico. Então, eles se escandalizavam com uma consequência que, se você leva esse pensamento analítico até o fim, é lógico. Se você admite a preexistência e o fator formal da língua sobre a realidade, o objeto da filosofia, então aí a filosofia necessariamente não vai ter que ser poesia ou Não, discurso ou eletrismo. uma arte combinatória. Quer dizer, a tentação da arte combinatória é permanente. Toda hora alguém quer fazer uma coisa que seja a regra universal do jogo. Nem o nosso Mário Ferreira dos Santos escapa disso, né? O que é chamado Matheses Universalis é de bom. É a combinatória final. As combinatórias, todas elas, têm algo a ver com a realidade. Só que o teste nosso não é de conhecer a regra do jogo, é de jogar o jogo. E o jogo sempre tem algo que não está nas regras. Porque ele tem uma, vamos dizer, uma dimensão de profundidade, uma espécie de terceira dimensão, tá certo? Que não pode ser abrangida nas regras. Então, se você pensar assim, olha, aqui você tem as regras do jogo de futebol. E muito bem, todas as partidas são jogadas segundo a mesma regra. Mas é claro que há outros fatores que não podem estar nas regras. Por exemplo, a condição atmosférica do momento. O fato de que você está jogando no seu campo ou no campo do adversário. O estado de saúde dos jogadores. O juiz ter recebido propina ou não. Nada disso está nas regras. Então, ainda que você tenha matheses universais, ainda que você tenha a chave combinatória de tudo, o que que você sabe até aí? Nada. Você tem apenas todas as possibilidades do saber. Mais ou menos codificadas. Está entendendo? Então, é claro que as distintas inteligências humanas, conforme a sua disposição hereditária, por assim dizer, o seu tipo, o que você seja no teste de Zonder, você irá para o lado da combinatória, você irá para o lado da realidade. O que eu achava mais impressionante era ao mesmo tempo em que eles admitiam aquilo como isso é digno de louvor, isso é uma coisa boa, eles não aceitavam a consequência lógica que a própria linha de raciocínio impunha, que é, bom, se eu aceito a necessidade do conceito, do beletrismo, de conhecer a lógica formal, a regra por trás de tudo isso, bom, tem que me importar mais a regra do que a própria filosofia, sim, então ela vai acabar caindo para a Mas poesia. desde Aristóteles nós sabemos que a lógica não é a filosofia. O professor já devia ter entendido isso, é? Assim como a gramática não é a literatura. O senhor que melhor conhecer a gramática, eu quero para escrever melhor? De jeito nenhum. Mas por quê? A gramática é a mesma para todos. E o problema da literatura é você escrever o que você está percebendo. Então isso quer dizer que a gramática nunca serve exatamente para o que você está fazendo. Você vai precisar dela, é claro, porque você está falando a mesma língua dos outros. Mas o que você pretende dizer ainda não está dito, ainda não está na combinatória gramatical. É você que vai botar lá. Está entendendo? Então você tem este salto do mundo das possibilidades para o mundo da realidade efetiva. Né? E esse salto tem gente que não gosta de fazer. Prefere ficar na combinatória. Note que o Mário Ferreira nunca caiu nisso. Ele tinha amor por essa combinatória, mas a combinatória dele é muito mais cheia de conteúdo efetivo do que qualquer outra que eu conheça. E, além disso, ele, dado uma situação real, ele sabia analisá-la. Agora, é claro, quantos membros tem hoje a escola analítica? São 100 mil no mundo. 100 mil, é claro que qualquer crítica que você faça ao conjunto da escola terá sempre exceções. E se o filósofo que você gosta é justamente aquela exceção, você dirá que ele caracteriza a escola e não os outros. Então fica uma situação insolúvel. Então, a minha recomendação é não entre nisso. Esqueça, explore alguma outra linha, isso aí não vai dar nada. Tanto que, se você pensar, bom, mas o que se produziu de efetivo nesta escola nos últimos, sei lá, desde que ela existe, cento e tantos anos? Se você soma tudo, eu falo, bom, eu vejo muito mais substância, por exemplo, nas obras do Erich Wegener, ou Bernard Lonergan, ou Xavier Zubiri, do que qualquer filósofo analítico. Então, você aperfeiçoar a lógica não significa que você está aperfeiçoando a sua memória, tornando a sua memória mais fiel. Né? E os fatos vão ter que ser investigados na memória. Agora, o grande problema da memória humana é esse, que eu estava explicando ontem. Você, quando apreende um ser, você apreende a forma de uma espécie. É sempre assim. Só que você apreende naquilo que Aristóteles chama a síntese confusa. Está tudo misturado ali. Daí você tem que desmisturar. Para desmisturar, você vai analisar aquilo. Então, para analisar, você vai ter que lidar com dois tipos de signos. Um é o signo da coisa mesmo, por exemplo, uma imagem de vaca que representa a vaca. Então, isso que chama um signo formal. Quase um signo redundante. Aqui tem uma imagem de vaca, o que ela representa? Uma vaca. E você vai ter que usar outros signos que são chamados signos instrumentais para você poder analisar aquilo. Por exemplo, você tem que usar a palavra porquê, né? A palavra quando, e assim por diante. Uma série de signos que não representam o objeto, mas representam relações possíveis entre objetos, né? E esse processo ele pode ser bastante complicado. E ele é tão complicado que você pode ter a impressão que é neste processo de análise que você está gerando o conceito, quando o conceito já estava dado implicitamente no primeiro. Na verdade, o que eu estou dizendo é bastante óbvio. Uma análise nada pode acrescentar ao objeto analisado. Né? Ela só pega o que está lá dentro. Então, isso quer dizer que, por tosca que pareça a sua percepção, o conceito já está dado lá dentro. Não há diferença entre a forma sensível e a forma inteligível. A forma inteligível não é uma outra coisa. Não é uma outra forma que você vai aprender, uma forma misteriosa que está guardada lá no fundo. Que essa era a crítica dos filósofos, primeiros filósofos modernos. Eles achavam que os filósofos antigos, eles querem descobrir por trás da forma sensível, uma misteriosa forma inteligível. Eu digo, não há uma outra forma. A forma inteligível é apenas o nome que você dá à expressão verbal que, por análise, você está obtendo daquilo que você percebeu. É a mesmíssima coisa, por assim dizer, numa outra linguagem. Você transpõe de uma linguagem para outra. Mas nada se acrescenta. A coisa é pior ainda pelo seguinte: você, quando vê um objeto, você o vê não somente na categoria da substância, quer dizer, o que que é um quid, é um gato, é uma vaca, é um jacaré, é uma mesa, é uma cadeira, tá certo? Mas você o vê em outras categorias também. Você viu um gato ou dois gatos? Categoria da quantidade. Não é isso? Você o viu solto no espaço vazio ou ele estava em algum lugar? Categoria do lugar. E assim por diante. Ele tem uma posição, ele tem uma ação. O que que ele estava fazendo? É? O gato não estava fazendo nada, ele estava parado, né? Ele absolutamente parado como uma mesa, né? Ou ele estava fazendo um movimento que parecia respiração. Um gato não fica estático parado, mesmo dormindo ele não fica estático parado como uma estátua. Então algo ele estava fazendo, categoria da ação. Ou ele não estava fazendo, que é também uma ação. Por exemplo, o livro está parado em cima da mesa. Ao dizer isso, eu estou predicando o livro a algo que está na categoria da ação. Quer dizer, o não agir é uma categoria da ação. Agir ou não agir, categoria da ação. Então você percebe um monte de elementos que vêm das várias categorias. Depois, por análise, você distingue as categorias, mas elas já estavam dadas na percepção. Pior ainda, muito pior do que eu estou falando. Né? Você, quando percebe um objeto ou um ser, você não o percebe só na situação em que ele está no momento, né? Mas naquilo que ele pode fazer no instante seguinte. Ou seja, toda percepção traz junto consigo uma expectativa que vem não do seu pensamento, não é você que projeta a expectativa lá, mas que está no próprio objeto. O exemplo que eu dou é o seguinte: você está andando por uma rua e você vê um cachorro deitado. Digo, bom, o cachorro pode levantar, latir para você, ele pode ficar indiferente, ele pode te morder, né? Mas ele não pode sair voando, né? Ele não pode trocar um argumento abstrato com você. Então, é porque você sabe mais ou menos o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, que você sabe que é um cachorro, né? E não um gato, um cacho de banana. Se você não tivesse esta, vamos dizer, esta aura de possibilidades em torno do objeto, que o próprio objeto está te mostrando, por assim dizer, você não perceberia o objeto. Você teria apenas um conjunto de sensações que não significam nada, por exemplo, não seria uma percepção. Você vira uma forma indistinta. Mesmo a forma indistinta, né, ela demonstra algo, se ela vai permanecer como ela está ou se ela vai mudar. E é isso que eu chamo o círculo de latência. É aquilo que não está mostrado ainda, mas que está insinuado na própria forma do objeto que você vê. É aquilo que ele pode fazer ou o que você pode fazer com ele. Isso está, vamos dizer, não é uma, você não precisa pensar para você fazer isso. Na hora que você percebe o objeto, você já tem uma ideia do que ele pode ou do que ele não pode. E se você não tivesse ideia, você não percebeu o objeto. Está entendendo? Por exemplo, se eu não tenho a expectativa de que um cachorro pode sair andando, mas ele não pode sair voando, eu não sei que é um cachorro. Então, quer dizer, eu não aprendi efetivamente aquele ser na sua distinção. Então, toda percepção vai infinitamente além das sensações que estão dadas ali. E quando você vai ver, esta percepção, ela já contém todo o conceito, toda a distribuição em categorias, tudo que você pode obter por análise, pois já está dado na percepção. E da onde vêm essas percepções? Vêm da nossa mente, do nosso cérebro? Não, elas vêm de um treco chamado mundo. Eu acho incrível que, durante tantos séculos, os filósofos tenham se ocupado em examinar o sujeito, tentando descobrir o segredo do mundo na mente do sujeito e depois no cérebro do sujeito, sem lembrar que cérebro é só mais um componente material do mundo físico que nos rodeia. Então, a velha teoria aristotélica da forma inteligível, ou seja, cada objeto, cada ente, ele tem-se a sua forma sensível, que nós podemos perceber com os sentidos, e tem a sua forma inteligível, que nós, analisando a forma sensível, podemos discernir. Mas é ele que tem isso. O universo inteiro é uma coleção imensa de signos que estão aí para ser percebidos e decifrados. Isso não sai do cérebro humano. Esse segredo disso não está no sujeito. Mais ainda, né? O Kant dá um exemplo. Ele disse: se eu estou num quarto escuro, eu saio apalpando as coisas e é pela posição delas em relação a mim que eu descubro a forma do quarto. Portanto, este é um processo que está na minha mente. Eu digo: sim, mas se você não conhecia o quarto antes, né? Não adianta. Quer dizer, eu saio apalpando e topo essa mesa. Eu digo: ah, então já sei onde estou. Eu sei onde estou por quê? Só porque eu toquei a mesa ou porque eu sabia onde a mesa estava? É porque eu sabia onde a mesa estava. Então, isso quer dizer que esta orientação do indivíduo no espaço não é uma coisa que está nele. Está no espaço, meu Deus do céu. Então, primeiro, onde estão as direções do espaço? Para cima, para baixo, para direita, para esquerda, para frente, para trás. Está em mim? Se está em mim, então eu não preciso me mover para ir para qualquer lugar. Né? Quer dizer, o meu movimento físico mostra que eu estou dentro das direções do espaço e não elas dentro de mim. Claro que deve haver um equivalente cerebral delas, mas isso não é algo que o cérebro produz ou que o sujeito produz. Quer dizer, o desprezo da filosofia de 2 séculos pela realidade do mundo é uma coisa tão assintosa. Quer dizer, a ideia de você explicar o mundo inteiro pelo ser humano, de como se fosse o universo que está aprendendo com a gente e não a gente com ele. Há quantos séculos nós estamos observando as coisas em volta, anotando, tentando entender alguma coisa? É? Somos nós que estamos fazendo isso. Nós estamos tentando aprender com o mundo. É? Não ele conosco. É? Então, eu hoje creio, vamos dizer, que praticamente todas as categorias do nosso pensamento são estruturas do mundo físico, que estão no mundo físico e simultaneamente tem que estar no nosso cérebro. Por quê? Porque o cérebro está no mundo físico, meu Deus do céu. É? Então, por assim dizer, o mundo inteiro fala. Né? Uma experiência comum que eu tenho. Vocês estão vendo essa biblioteca em volta. Né? Existe muita coisa que eu tenho na minha memória. Outra que eu não tenho na minha memória, mas eu sei em que livro elas estão escritas. Então, onde está a minha memória? Ela está distribuída aí pelo espaço. Uma parte está em mim, outra parte está lá. Não é isso? Então, o tempo todo nós precisamos de recursos mnemônicos. E a linguagem que nós aprendemos, a língua que nós aprendemos é um desses. Eu venho com a língua pronta ou eu tenho que aprendê-la? Claro que se eu posso aprendê-la, é porque existem estruturas em mim que são acomodadas a isso, que são aptas a isso. Né? Mas isso não quer dizer que a linguagem está pronta no cérebro humano. Se tivesse, então, bom, todo mundo que tem um cérebro falaria a mesma língua. Nesse existe uma estrutura comum a todas as línguas? Existe, elas são... uma língua é uma língua e não é um cacho de banana. Portanto, esses dois entes têm que ter traços definidores. Isso tem traços definidores, onde quer que exista uma língua, ela vai ter traços em comum com as outras e vai ter traços diferenciais das outras, assim como um gato. Tem traços que o definem como gato e tem traços que o diferenciam de outros gatos. Então, a língua, nesse sentido, não é um fenômeno privilegiado. É como outra coisa qualquer. Ela tem o seu lado universal e tem o seu lado individual. Vocês conhecem essa obra do Rupert Sheldrake? É um biólogo americano, né, que descobriu um fenômeno chamado ressonância mórfica. Ele diz o seguinte, aqui você tem um ratinho e você está tentando ensinar o ratinho a sair de um labirinto. E eles estão lá tentando. Pá, pá, pá. Na hora que um ratinho consegue aqui, um outro ratinho consegue a mesma coisa em Moscou. Um ratinho não telefonou para o outro, não passou um e-mail, não contou nada. A KGB não roubou informação. E essas coisas acontecem com uma frequência enorme. Bom, o fato é o seguinte, os ratinhos estão no mesmo meio físico. Eles pertencem ao mesmo mundo. E você pode procurar o cérebro do ratinho, você não vai encontrar sinais da ressonância mórfica lá dentro, porque ela não está no cérebro do ratinho. Para que ela estivesse no cérebro do ratinho, precisaria que um ratinho estivesse no cérebro do primeiro ratinho. O segundo ratinho estivesse no cérebro do primeiro ratinho, ele não está. Então, isso quer dizer que o mundo em torno, ele contém um conjunto de relações do qual nós participamos. E nós percebemos de algum modo. É. Então, vamos dizer, o desinteresse pelo mundo, o interesse excessivo pelo sujeito humano, pelo cérebro humano, é um delírio de onipotência. Eu posso dizer que a consequência mais visível disso são as propostas de inteligência artificial. John Searle, Chalmers, da escola de filosofia da mente contemporânea. Eles vão admitir que, por exemplo, uma estrutura de madeira ou uma estrutura material que corresponda a um hardware suficientemente capaz de rodar um software também suficientemente capaz teria uma mente, um cérebro. Bom, se você faz uma máquina para ela pensar, ela vai fazer exatamente isso, ela vai pensar, fazer um raciocínio, não é isso? Agora, se você constrói uma máquina para isso, e depois você começa a explicar o seu próprio cérebro por isso, então deveria ser possível o contrário, a máquina construir você. Isso nunca aconteceu, né? Mesmo que ela consiga, nós criamos máquinas que são capazes de criar o ser humano. Eu falei, quando nós criamos isso? Ah, criamos no ano 2070. Eu digo, só que antes disso, tá certo? Eram os homens que vinham criando máquinas. E você não vai reverter a ordem dos acontecimentos. Você não vai fazer com que aquilo que aconteceu depois tenha acontecido antes. Então, essa história de você inventar um equipamento e depois você se explicar por ele, isso começa no Renascimento, né? Com a ideia do homem-relógio, o homem-máquina. Você constrói um relógio e depois você diz, eu sou um relógio. Eu digo, isso aí é a mesma coisa do português que foi hipnotizado pelo peixe, está entendendo? Ficou olhando o peixe. É a mesmíssima coisa. Quer dizer, a máquina é uma figura de linguagem com a qual você expressa algumas propriedades suas, só que você tem milhões de outras propriedades que não estão ali. É? O cérebro humano tem milhões de propriedades que não estão no relógio, inclusive de construir relógios. Inclusive de inventar o primeiro relógio. E de onde você tirou o primeiro relógio? Primeiro, o absurdo dos absurdos chega quando mais tarde, depois de 4 séculos de você raciocinar que os homens são relógios, tem um sujeito que escreve um livro chamado Os Relógios Cósmicos. Então ele vai explicar os ciclos planetários como se fossem relógios cósmicos. Mas não foi o contrário, você não fez um relógio para imitar o ciclo cósmico, agora o ciclo cósmico que está imitando o seu relógio. Está entendendo? O John Searle, no livro, acho que Ciência, Mente, Cérebro e Ciência, Mente e Cérebro, ele vai chegar a afirmar que não. Então nós temos computadores, temos máquinas capazes de formular ou não, não é essa a proposta dele central no livro, mas tem um certo trecho do livro que ele vai afirmar. Então nós podemos dizer, este cérebro pensa. Mas quem pensa não é o cérebro, é o homem inteiro. Sem sombra de dúvida. E se você fizer um equipamento para raciocinar, ele está imitando certos procedimentos do pensamento humano. Mas ele está imitando melhor do que o ser humano. Ele pensa melhor do que o ser humano. Por exemplo, os computadores são capazes de fazer cálculos que o ser humano levaria 200 anos para fazer. Cálculos tão complexos que nenhum ser humano pode verificá-los. Então, ou você confia no computador ou dançou. Eu digo, É só que grande novidade. Qualquer equipamento que você invente é para ele fazer uma coisa melhor do que você faz. Por exemplo, o sujeito que inventou o martelo é porque o martelo pregava pregos melhor do que o dedo dele. É? A hora que o sujeito decidiu montar um cavalo é porque o cavalo corria mais do que ele. Qualquer equipamento é feito para desempenhar uma função melhor do que o ser humano no seu estado natural a desempenha. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. É? Então, por que ficar impressionado com o fato de que os computadores raciocinam mais rápido ou melhor do que nós? Eles foram feitos para isso, meu Deus do céu. Isso foi para raciocínio, não é pior. É? Quer dizer, eu construo a máquina tudo complicado. Na hora que eu fazer conta, ele faz tudo errado e eu faço certo. Quer dizer, o ridículo dessa coisa não tem fim. Só que é um ridículo acadêmico, revestido de uma linguagem científica que engana a trouxa, meu Deus do céu. Por que isso existe? Existe porque tem um treco que chama profissão universitária. Né? E esse negócio foi inventado... tem um amigo meu que diz a decadência da filosofia começou com o regulamento da Universidade de Paris. É verdade. Né? Só que aquilo ali era para 60 pessoas, 70 pessoas. Agora são milhões no mundo inteiro. E esses milhões têm que ser sustentados. ou com dinheiro do Estado, ou com dinheiro de fundações, ou com dinheiro de empresas, de algum lugar tem que sair o dinheiro. E eles têm que justificar o seu salário de algum modo. Eles têm que fazer um track de produção científica. Você tem que publicar uma coisa atrás da outra. E esta máquina tem que sair funcionando. E se ninguém ler a sua produção? Não tem importância. Você leu o livro A Perversão Matemática? Haroldo Pinsky. É? Ele mostra que o número de trabalhos publicados só em matemática pura no mundo já é um número inabarcável. E os projetos são tão complicados que os diretores de departamento incumbidos de fornecer ou negar a verba para aquela pesquisa não entendem a pesquisa. Então, é evidente que isso já saiu de todo o controle humano possível, e chamar isso de conhecimento humano é uma palhaçada. Isso não é conhecimento humano. Isso é produção de registros indecifráveis. É? Mas, olha, mas registros indecifráveis ou a decifrar nós já temos na natureza. Cada objeto da natureza é um registro a ser decifrado. Não é isso? Se você pensar, todo o conhecimento de mineralogia que está depositado nos minerais, né, e que depois você vai lá, decifra e transforma em livro, bom, claro, o livro, em princípio, torna os minerais mais inteligíveis do que eles eram diretamente. Por quê? Porque você soma o trabalho de muita gente, né, e você não vai precisar ter que começar a decifrar a primeira pedrinha. Não é isso? Mas, e se a ciência da mineralogia se desenvolver tanto que comece a acontecer nela o que acontece na matemática? Então nós trocamos os registros difíceis de decifrar, mas decifráveis, que estão nas pedras, por registros indecifráveis que estão nas prateleiras. Chamar isso de conhecimento humano é piada. Não há conhecimento humano se não tem um indivíduo humano capaz de possuir esse conhecimento. Se você disser, não, mas a nossa ciência se desenvolveu tanto que ninguém tem o domínio dela inteira. Fala, então ninguém a conhece. Ela é tão desconhecida quanto a natureza. Além disso, existe um treco chamado sociedade humana e cultura humana, que é um fenômeno por si mesmo. É uma rede de fenômenos. Quem disse que isso é mais inteligível do que a natureza? Se fosse mais inteligível, então as ciências sociais estariam muito mais desenvolvidas do que a física quântica. E não estão. Então, produzir cultura não é produzir conhecimento. Pode ser produzir mais enigmas. Enigmas insolúveis. Então, eu, para mim, esse é o problema central da educação. Formar pessoas capazes de entender o universo da cultura na máxima medida possível, tá certo? E não pessoas capazes de produzir mais cultura nesse sentido, produzir mais registros. Estão entendendo? Quer dizer, o objeto final, vamos dizer, da educação é o indivíduo humano concreto, real. Não aquilo que ele vai produzir. Não aquilo que ele vai escrever, publicar, etc, etc, etc. Se ninguém publicar nada, você vê, no começo da educação medieval, antes de haver as universidades, havia escolas catedrais, escolas monacais, etc, etc. Essas escolas visavam formar pessoas. Essas pessoas não iam necessariamente escrever livros, elas iam simplesmente ser portadoras da consciência cristã também desenvolvida. E, vamos dizer, o tipo de pessoa que ali se produzia era tão bonito que o pessoal dizia que essas escolas eram a inveja dos anjos. Tudo o que veio depois foi por causa dessas escolas. Quer dizer, o florescimento da cultura cristã no século XIII foi preparado nessas escolas. Só que no século XIII, aquilo tudo que estava dentro das almas dessas pessoas, da consciência dessas pessoas, começa a se exteriorizar em escritos, em ensinos, em regulamentos, e o que acontece? Logo acaba. Está entendendo? Quer dizer, quando a educação não visa formar pessoas, mas visa formar produção científica, é isso que dá. Quanto tempo durou a escolástica, a filosofia cristã, depois que ela se cristalizou nas universidades? Um século e pouco. Depois de um século, começa a secar. Está entendendo? Então, é claro que entre essas pessoas que se formaram antes disso, nessas escolas monacais, havia sábios muito maiores que São Tomás de Aquino. Né? Cujo influxo São Tomás recebe, porque ele também é de formação monástica. Aliás, se você for ver direitinho, quem são os grandes filósofos da universidade medieval? Eram todos monges, todos vinham das escolas monacais, todos eles. Dan Scott, São Tomás de Aquino, São Boaventura, todos eles. Né? E quantos vinham do clero secular? Quase ninguém. Só que, quando os monges quiseram entrar nas universidades, o clero secular reagiu, falou, não queremos esses caras aqui. O que, que é isso? Inveja. Esses caras são melhor do que nós. Se eles entrarem aqui, eles vão brilhar e nós vamos ser passados para trás como de fato foram. Você pensa filosofia medieval, quem você pensa? São Tomás de Aquino, São Boaventura, Dan Scott. Né? Ninguém pensa o Zé Mané. Né? Então, vocês são todos monges. Então, os monges traziam já, de dentro das escolas monacais, quer dizer, esta energia espiritual acumulada, por assim dizer, que se transmutou em escritos, etc, etc. E hoje nós lemos e falamos, não, o grande florescimento foi século XIII. Eu digo, sim, mas de onde vieram as sementes? Florescimento do quê? Então, você vê que hoje em dia, qual é a atenção que se dá em qualquer universidade do mundo à formação de uma pessoa? Zero. Você quer criar indivíduos que vão fazer mais produção científica e mais, produzir mais e mais e mais e mais e mais, mais registros para quê? Para você poder mostrar para o governo e pegar o dinheiro. Então, como é que você vai chamar isso de educação? Isso é apenas, como dizia o Pierre Bourdieu, o sistema de reprodução de uma certa profissão. Quer dizer, o que o Bourdieu diz da o sistema de reprodução está certo. Só que ele diz que é a reprodução da ideologia burguesa. Falo, não, é da sua ideologia, meu filho. São gente como você que está fazendo isso. Está entendendo? E espero que vocês percebam o que isso tem a ver com o que o Scruton está descrevendo aqui. Só que este estado de coisa que ele está descrevendo, ele vem de muito antes. É? Ele vem do regulamento da Universidade de Paris. Ele vem do momento em que a educação perde de vista a sua finalidade de formar pessoas, seres humanos. É? E se torna o quê? A reprodução de um exercício profissional. Construindo cidadãos agora. Agora, formar um cidadãozinho bonzinho da nova ordem mundial. Né? Agora, se você disser, não, mas por que você tem tanto desprezo pelo argumento abstrato, se você, como cristão, você deveria ter respeito pelo seu argumento abstrato de São Tomás de Aquino, de Dan Scott, etc, etc. Escuta, você acha que São Tomás de Aquino e Dan Scott ficavam o dia inteiro pensando em argumento abstrato? Não, meu filho, eles ficavam rezando. Eles eram eminentemente homens de religião. Sobretudo estes que você está citando, porque eram monges. Eles traziam para a universidade a disciplina monástica que tinham aprendido. E essa disciplina era essencialmente a da vida cristã. O argumento abstrato saía da cabeça de São Tomás de Aquino, desculpe, mas como quem peida. Ele não precisava pensar. Ele não ficava rachando a cabeça com essas coisas. O esforço dele era no quê? Era o caminho de Deus. Esse era o esforço. O resto vinha. Como disse? Buscar primeiro o reino de Deus, o resto será acrescentado, inclusive os tais argumentos abstratos que você precisa. Então, buscar o reino de Deus é o quê? É a sua consciência, porque nós só temos consciência, nós só temos, na verdade, um eu, porque Deus é um eu. Quer dizer, a nossa capacidade de dizer a palavra eu, de termos uma autoconsciência, de falarmos conosco mesmos, tá certo? é uma coisa que vem do próprio Deus. Aquele negócio do Antônio Machado, quien habla solo, espera hablar a Deus um dia. Você, eu estou dando o curso do Kant, e o Kant diz o seguinte: as preces são desnecessárias, porque Deus já sabe tudo que você precisa, então na prece você só fala com você mesmo. Eu digo, mas vai. Justamente isso é que eu sei que não é uma prece. Se eu estiver falando comigo mesmo, não é uma prece. Acontece, às vezes, você está rezando, de repente você está falando com você mesmo. Né? Quer dizer, você perdeu a noção de para quem você está falando. E daí você está falando com você mesmo. Então, quer dizer, Kant nunca rezou na vida, ele não tem a menor ideia do que seja fazer uma oração. Então, esta oração, quer dizer, esta presença de um eu imperfeito, tênue, fraco, na presença de um eu eterno, é isso que fortalece o nosso eu. Por assim dizer, quando você se confessa a Deus, ele mostra para você quem você é, ele ensina quem você é, né? Até os seus verdadeiros pecados, você não sabe quais são, ele que vai te mostrar. Você vai lá, confessa um, e Deus diz: não, não é bem esse, é outro. Isso acontece, para mim acontece com uma frequência extraordinária, né? Então, é com isso aí que você fortalece e amplia a consciência. O argumento abstrato, ele sai de dentro disso com uma facilidade extraordinária. Por exemplo, eu tenho alguma habilidade lógica, todo mundo sabe que eu tenho. Quando você acha que eu estudei de lógica? Só um pouquinho. Porque eu vi que não precisa. O essencial, vamos dizer, é a concentração interior. Se você tem a concentração interior, então as formas do argumento lógico lhe aparecem quase que naturalmente. Porque pensar logicamente é natural no ser humano. Até você criar uma lógica artificial é natural no ser humano. De criar a forma de pensar. Qual foi a primeira forma de pensamento artificial que nós inventamos? O lápis. Escrever é uma forma de pensamento artificial. E é claro, ao que você escreve, permanece lá escrito mais do que as coisas permanecem na sua memória. Eu digo, mas não foi feito para isso, pô. Então não há nada de estranho nisso. Verba volant scripta manent, quer dizer, o escrito permanece, o que você falou some. Eu digo, mas, ué, você escreveu para que permanecesse? Ou você escreve e depois logo apaga tudo, desaparece o que você escreveu? Então, a primeira forma de pensamento artificial foi o registro escrito. Registro pictórico também, desenho, é um pensamento artificial. Então, qual é a diferença entre isso e um computador? É apenas diferença quantitativa. Está entendendo? Então, você ficar assombrado que os computadores pensam melhor do que você, fala, bom, é melhor que você ficar assombrado que o cavalo corre mais do que você. Você montou o cavalo porque ele corria mais, pô. Agora, você ficar espantado com isso, você até achar que os computadores superam o ser humano, mas, meu Deus, todo equipamento foi feito para nos superar. É? Naquela função. Mas ele não pode nos superar em todos ao mesmo tempo. Claro que você pode combinar várias funções. Você usa o cavalo para correr e depois você o come. Quando ele morre, você o come. Então, ele tem duas utilidades. No computador também pode ter várias utilidades. Agora, é claro que o indivíduo que está tentando ver características humanas no computador, bom, ele terá características humanas que você colocar nele. Não é isso? Assim como qualquer objeto. Se você pegar um martelo, bom, o martelo tem a forma adaptada à mão humana. Por quê? Porque você deu essa forma para ele. Então, qual é a novidade? O que estão falando? Você tem que tudo isso aí é masturbação mental no sentido mais estrito da coisa. Só que essa masturbação mental é obrigatória, porque faz parte da sua profissão e você tem que produzi-la para justificar o seu salário. Então, é isso que está matando a filosofia, entendeu? Qualquer atividade que transforma uma profissão entra naquela duplicidade de níveis que eu falei do Zinoviev, Alexandre Zinoviev. Né? Você é um professor de filosofia, então tem dupla tecnologia. Uma é de fazer filosofia e a outra é de sobreviver e subir na vida como professor de filosofia. Essas duas técnicas são completamente diferentes e quem sabe uma não sabe necessariamente a outra. Então, este trabalho que nós estamos lendo tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Onde ele vai dizer que a cultura francesa sobreviveu melhor a esta onda do que ele chama da meta-merde, tá certo? Por não ser uma cultura eminentemente universitária. Agora, onde você tem uma cultura universitária, essa porcaria de Michel Foucault, que impregnou que não sai mais. Só que a observação está perfeitamente correta, só que quando ele vai explicar o porquê isso aconteceu, eu acho que a explicação dele não vai fundo o suficiente. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Vamos continuar lendo? Ou seja, eu não caí fora do assunto, não. Estou tentando explicar as implicações que isso aqui tem. Ele diz, há ainda uma outra ideia adquirida durante o período de autoexame do pós-guerra que não perdeu credibilidade. Uma ideia que resiste ao tempo, porque não é uma hipótese científica que mais dia menos dia será refutada, mas é uma reflexão filosófica sobre a natureza da consciência. Trata-se da ideia do outro. A dialética do eu e do outro é o grande presente da filosofia idealista alemã para a cultura europeia. De Fichte até Heidegger, essa mesma tese foi explicada centenas de maneiras diferentes e nunca sem um quê de obscuridade dignificada. É pelo caminho da alienação que chegamos à nossa liberdade e autoconsciência. É na confrontação com o outro que nasce o eu. É na nossa recusa de sucumbir ao outro e de sermos absorvidos por ele que reconhecemos a verdade da nossa condição. Muito bem. Quer dizer, você vai explicar a origem do eu pelo seu confronto com o outro. Hã? Não, eu explico a origem do eu pela nossa origem no eu eterno. O que Deus diz dele mesmo? Eu sou o eu sou. Ou seja, eu tenho uma identidade, eu tenho um eu falo comigo mesmo desde há bilhões de anos. Eu não tenho em mim parcelas obscuras e estranhas a mim, não há alteridade dentro de mim. E eu sou inteiramente um eu. E você? Você é parcialmente. Né? Você tem uma parte que é você, mas tem outra parte que não é. Pronto, toda a parte que você recebeu da hereditariedade. Né? O seu corpo, sua carne, não é você. Né? Todas as células dela mudam de 7 em 7 anos. Acabou tudo, já trocou mil vezes. Não é isso? Além disso, você tem os elementos incorporados culturalmente, que também não são seus. Ou seja, você não tem um eu permanente e o outro também não tem. Né? A posse de um eu é uma posse periclitante. Tanto que existe um negócio chamado esquizofrenia, onde o eu desaparece. Né? Basta isso para você saber que você ter um eu não é uma coisa que nasce com você e está grudado em você para sempre. O eu do homem é um eu emprestado, mas não é emprestado de outro eu que também foi emprestado. Qual é a dúvida aí atrás? Pode fazer pergunta, mas faça para a aula e faça para todo mundo. Ficar conversando dois em dois não pode. Melhor não. É? Só queria saber onde tem um banheiro. Para a aula, isso é grave. Você vai ter que mostrar para ele. Então vamos esperar o homem no banheiro dele. Fazemos um pré-intervalinho. Mas estou acompanhando essa coisa toda? É o seguinte, a hora que você subiu com Deus, fala, não tem mais eu, meu filho. Não tem a menor possibilidade de ter um eu. Você pode ter quantos outros você queira, o outro também não tem o eu. Quer dizer, aí você está confundindo com o eu com a imagem do eu. Você projeta a imagem que você projeta no outro. Como você vai achar um eu no outro? Não sei o que eu expliquei no curso da psicologia. Eu falei que ia dar uma pena. Não, não estava no mar. Tá bom. Estava no hotel. Eu lembrei. É esse pessoal que estuda disciplinas orientais. Não, você precisa eliminar o eu. Que vai ser a coisa mais fácil do mundo, qualquer esquizofrênico que eliminou. Por que você fazer tanta força? O difícil é ter um. Mas a ideia dessa turma, ao eliminar o eu, teoricamente eles voltariam ao eu. Eles confundem o eu com o mar do eu. Tem mar do eu, você deve destruir, sim. Porque você cria uma a todo momento, você tem que transcender ela, evidentemente. Mas ela não é o eu. É. Você poderia fazer um contraponto com uma ideia de alma? Vamos deixar de explicar. Então, espero os caras voltarem. Você não gosta desse negócio do sujeito pegar e viajar, literalmente viajar na maionese? Tem um camarada chamado Alec Goswami. É um físico, você conhece, tem vários livros dele. Então ele disse não, que os computadores vão chegar em um momento onde a evolução do computador será tão grande que eles vão ser capazes de ter uma autoconsciência. Sim, ele, se você os programar para isso, sim. Mas sim, só que essa autoconsciência dele será uma cópia da nossa. Exatamente. Assim como a nossa é uma cópia da de Deus. E aí ele quer copiar, justamente, ele quer copiar a autoconsciência de Deus. Diz, não, vai chegar num ponto, então, que você chega no limite das possibilidades, que a coisa vai indo. Que ele tem uma autoconsciência de computador, ou ele vai ter uma consciência humana. Se ele tiver uma consciência humana, então é uma falsa autoconsciência, não, porque ele não é um ser humano. Sim. Então ele só pode ter uma autoconsciência de computador, ele vai dizer para ele mesmo o que ele é. E isso é a coisa mais fácil de você fazer. Não há nenhuma dificuldade técnica de chegar a isso. O que ele propõe é basicamente racional. Né? Só uma vez que acabar a raça humana, a tendência é que o que permaneça é uma autoconsciência no computador, nas máquinas computacionais. Ah, sim. Quem vai ligar a eletricidade? Não, mas isso é... Ou antes, quem vai produzir a eletricidade? Pois é, em termos teóricos, né? Eu justamente falei a respeito disso. Se você quiser substituir todas as funções humanas por funções computadorizadas, você pode. Você precisa de um motus inicial, de alguma coisa que o ligue, que o mantenha. Só que você não vai mudar a ordem cronológica. Então, essa observação, eu quero dizer, o computador tem autoconsciência, isso é absolutamente irrelevante. Claro que pode ter, e daí? Quer dizer, eles também vão ter duas pernas, dois braços, uma carne humana, né? A responsabilidade jurídica humana, se você puder processar os computadores, eles poderão ser eleitos presidente da República. Mas isso é melhor. Né? Eles também morrerão no campo de batalha. Né? Então, você transformou tudo em simulacro. E a vida do simulacro é que passa a ser a verdadeira vida. Discussão. É claro que isso vem junto com uma estupidificação fora do comum. Justamente, o ponto da discussão é que a coisa vai perder, você sai do limite racional e você começa a fazer voos, por mais lógico que eles possam parecer, não façam disso, por voos. É fácil você perceber que uma sociedade desse tipo é inadministrável. Claro, então ela vai durar o quê? 3 dias. É um toque, mas é muito forte. Claro. Vocês veem, está falando isso, ele não está falando a sério. Ele está gozando da própria cara. O problema é que essas pessoas querem ser levadas a sério. E eles se tomam em sério. É um auto-engano. O cara está. Ele vira um circo, se finge. Sim, tem, vamos dizer, eles têm um poder social extraordinário. Vamos lá? O homem do banheiro não voltou, né? Ele acha que entrou ali. Então. Foi no outro banheiro. Então, desde logo a gente precisa entender o seguinte, quer dizer, que se não existe um eu eterno que de algum modo nos passa essa propriedade de nós sermos nós mesmos, de nós termos uma identidade interna que se distingue da nossa alteridade, onde você consegue você mesmo distinguir o que em você é você e o que é outra coisa, tá certo? Se não existe isto, então é evidente que o eu não existe. O eu se confunde, então, com a simples imagem do eu. Não é isso? Então, as teorias que se inventam para explicar a origem desse eu ou para negar a sua existência são milhares. O próprio David Hume dizia, não, nós não temos eu nenhum. Eu apenas tenho uma série de estados diferentes no tempo que eu junto e digo que é eu. Eu digo, mas eu junto? Eu quem, cara, pare de... Do que você está falando? Existem outras teorias, do Freud, que dirá que, né, o eu surge da pressão entre o id e o superego. Né? Eu disse, sim, mas eles pressionam quem? É? Outro que vai dizer que o eu surge do confronto com o outro. Mas o outro também não tem um eu. Então, somando dois nada, vai dar alguma coisa. Todas essas teorias são inteiramente absurdas. Quer dizer, a única coisa viável é dizer o seguinte, o homem tem um eu substancial que só Deus conhece e que Deus instaura, por assim dizer. É este eu que será julgado no juízo final. Tá? E você tem uma série de outras coisas que você também chama de eu, por exemplo, a sua imagem, o seu eu corporal. Por exemplo. Você se identifica com a sua posição no espaço, mas o fato é que esse corpo já foi trocado, ele já mudou milhões de vezes, ele não tem esta permanência que você está dizendo. Existe, vamos dizer, uma imagem social do eu que você projeta, aquilo que você sabe que os outros pensam de você. Por exemplo, eu acredito que vocês imaginam que eu sou seu professor. Isso faz parte do eu social. É? Mas o fato é que eu já existi antes disso. E certamente não foi essa imagem que me criou. Eu estou apenas exercendo uma das possibilidades que eu já tinha, essa possibilidade, de algum modo, ela se impõe socialmente perante outras pessoas. É. Mas, se não existe um eu substancial que só vigora, só entra em ação, por assim dizer, perante o eu eterno de Deus, então não há eu nenhum. O resto é tudo subterfúgio. Então não tem saída. O eu e a alma. Vamos dizer, o eu é só um pedaço da alma. A alma é psique, ela contém tudo ali. Elementos, inclusive, que não são você, elementos hereditários, etc. O eu é, por assim dizer, aquela história na qual a alma se reconhece. Nós podemos acompanhar, vamos dizer, na vida do indivíduo, a formação do eu. Mas essa formação não pode ser explicada por nenhum fator, nem interno e nem externo. Ela continua sendo um mistério. É? Então, a simples possibilidade de ter um eu tem que ser instaurada no ser humano por algo que transcende. O hábito não é suficiente para justificar isso, como diz o Hume? Uai, quem vai adquirir o hábito? Se eu não tenho eu nenhum, como é que eu vou adquirir um hábito? Outros dizem, não, nós temos um eu porque as pessoas nos chamam pelo nosso nome. Eu digo, bom, como é que eu vou saber que estão falando comigo? Eu não tenho eu nenhum. Os pessoas dizem, ô Zé Mané, eu penso que é comigo. Ué. Até para eu me enganar, até para eu achar que o Zé Mané sou eu preciso ter um eu. Às vezes são explicações que não explicam nada, são coisas que círculo vicioso. Né? No entanto, na Bíblia está lá. Moisés pergunta para Deus, quem é você? Ele diz, eu sou aquele que é. Né? Eu sou o eu sou. Então, o que é esse eu sou? É não ter alteridade. É não ter elementos estranhos dentro de si. Né? É um atributo da onipotência, evidentemente. E isso só pode ser conferido ao ser humano em modo, por assim dizer, parcial e analógico. Portanto, nós temos esse poder de ter um eu, poder que é sempre periclitante, tanto que existe a esquizofrenia, no qual o eu se fragmenta e se perde. Não é isso? Nós temos falha de memória, nós temos elementos estranhos dentro de nós, pensamentos que nos ocorrem e que nós mesmos não reconhecemos e não aceitamos, nós estamos o tempo todo brigando com nossos pensamentos. Portanto, o nosso eu, quer dizer, ele, por si mesmo, ele é periclitante. Se não houvesse nada aqui para sustentá-lo por trás, ele desapareceria. Então, quando Paul Claudel disse, Deus é em mim aquele que é mais eu do que eu mesmo, ele acertou na mosca. Então, esse hábito, por assim dizer, de você falar com Deus, isso é que fortalece o seu eu. E o coloca infinitamente acima de todas as funções sociais que você possa desempenhar. E exatamente isto era, vamos dizer, a especialidade dos monges que fizeram a filosofia medieval. E ela é tão rica e tão precisa por causa disto, e não porque eles passassem horas estudando lógica. Meu Deus do céu, Santo Tomás de Aquino morou 40 e poucos anos. É? Quanto de lógica ele pôde estudar? Ele leu rapidamente aqueles negócios do Aristóteles e foi em frente. Quanto tempo ele levou para ler as analíticas de Aristóteles? 3 dias, 4 dias. É? Ou seja, o pensamento lógico ele tem algo a ver, vamos dizer, com a consistência e continuidade do pensamento. Esta continuidade não depende do domínio que você tenha da técnica lógica, depende da sua continuidade de consciência, ou seja, da força do seu eu. Você consegue ser coerente porque, quando ele chega na página 70 da sua exposição, ele ainda lembra do que ele disse no primeiro. E ele tem responsabilidade perante si mesmo por aquilo que ele está dizendo. É por isso que ele tem a capacidade de raciocinar logicamente. Agora, você estudar lógica vai te dar isso? Fala, nunca na sua vida. Ao contrário. Pode fragmentar você mais ainda. Estudar lógica é como ler manuais de ginástica, você está entendendo? Ele está lá fraquinho, mas já leu uns 500 livros de ginástica. E às vezes, para você ser um cara forte, você nem precisa fazer ginástica. Você pega qualquer pedreiro, ele nunca fez ginástica, é forte pra caramba. Eu, quando era moleque, tinha um carpinteiro que ia lá em casa fazer as coisas, ele estava com 80 anos, chamava seu Tabaldo. Seu Tabaldo subia em qualquer andame, parecia um macaco. Né? Velhinho, era um homem desse tamanho. Ele nunca fez ginástica na vida. E agora, tem cara que faz ginástica o dia inteiro. Isso. E faz ginástica, treina arte marcial, etc. Quando chegou aos 50 anos, tem um infarto, que nem o Schwarzenegger. Eu ainda estou 67, estou esperando meu infarto. Eu tenho direito a pelo menos 3 infartos com essa ideia, a idade que eu estou. Pode vir amanhã, pode vir depois, mas até agora não veio. Está me sacaneando. Então, eu não faço ginástica. Mas eu faço trabalho, essa tudo aí foi eu construir. Isso aí foi muito mais bem do que ginástica. Você já viu um leão fazer ginástica? O leão dorme 16 horas por dia. Então, existem muitos problemas lógicos que nós conseguimos resolver espontaneamente desde que nós tenhamos a continuidade de consciência. Mas que são problemas que, uma vez formulados em termos lógicos, podem atravessar os séculos e ter discussão atrás de discussão nunca vai terminar. Por isso, eu digo, olha, Aristóteles que inventou a lógica tal como nós a conhecemos. Ele a formulou em primeiro lugar. Mas pegou um pedaço do Platão, mas ele codificou. Só que quando você vê os livros dele, ele nunca usa aquilo. Não tem um único livro dele que seja assim como a, sei lá, a Ética de Spinoza. Um tratado lógico que vai desde as premissas para as consequências. Não tem nenhum. Então, por quê? Porque ele sabia que esta técnica é a técnica natural do pensamento. Você pode formulá-la como você pode formular qualquer outro processo natural, mas não é a formulação que vai ajudar você a dominá-la. Então vamos prosseguir aqui. De Fichte até Heidegger, essa mesma tese foi explicada centenas de maneiras diferentes e nunca sem um quê de obscuridade dignificado. É pelo caminho da alienação que chegamos à nossa liberdade e autoconsciência. Isso começa com Hegel. Hegel diz, Deus é um desconhecido para si mesmo. Então ele cria um outro, que é o mundo. Nesse mundo ele se aliena e depois ele reabsorve esse mundo em si, daí ele fica se conhecendo. Preciso comentar mais alguma coisa? E claro, Deus chega no suprassumo da autoconsciência na pessoa do Georg Hegel. É na confrontação com o outro que nasce o eu. Bom, é na confrontação com o outro, mas não quer dizer que dá confrontação com o outro. Você está entendendo? Quer dizer, você está confundindo, vamos dizer, a ocasião com a causa. A confrontação com o outro, por si, não poderia criar de eu nenhum. Não é isso? É na nossa recusa de sucumbir ao outro. Bom, então aí já piora o negócio. Quer dizer, é não apenas na confrontação com o outro, mas na luta contra o outro. Então, se o meu eu nasce da luta contra o outro, então foi o outro que deu a pauta da minha existência. Eu só vou me desenvolver naqueles pontos onde o outro apertou meu sapato. Não é isso? Então eu já estou limitado pelas possibilidades de luta que ele me ofereça. Não é isso? Então cada eu que aparecer vai ser menor do que o outro. Vai ser mais limitado que o outro. Depois, esse tipo de coisa pode ocupar gerações e gerações de idiotas letrados. Tá vendo? É na nossa recusa de sucumbir ao outro e de sermos absorvidos por ele que reconhecemos a verdade da nossa condição. A verdade de que nós também somos o outro e de que também somos limitados por outros que não são como nós, que são como nós. Agora, essa história contada muitas vezes entrou na cultura francesa por uma estrada muito diferente, nomeadamente através das palestras públicas sobre a fenomenologia de Hegel, que Alexandre Kojève, um imigrante russo que ocupava um alto cargo no serviço público francês, proferiu na École Pratique des Hautes Études entre os anos de 1933 e 1939. Hoje, essas palestras são amplamente distribuídas graças à edição que fez dela Raymond Queneau, que as presenciou. E se você se surpreende com o fato de Zazie dans les métros, Zazie dans les métros, um romance do qual depois foi feito um filme do Louis Malle, um filme até interessante, pudesse ter tido na época um interesse profundo por Hegel, então é bom que saiba que todos os membros daquela geração que viriam a fazer uma contribuição depois da guerra à emergente cultura literária de uma França dominada pela culpa estiveram presentes naquelas preleções. Sartre, de Beauvoir, Marcel, Lacan, Bachelard, Levinas, Bataille, Aron, Merleau-Ponty e muitos outros. Então, o único filósofo que fez alguma coisa prestar, que é o Louis Lavelle, não estava lá. Cada um saiu das palestras com sua própria versão do outro e com sua própria ambição de descrever o outro através de parábolas reveladoras. Veja, Alexandre Kojève era um agente da KGB. E esse homem, então, sozinho, ele emoldura o pensamento francês durante uma geração inteira. E a problemática que ele colocou ocupa esses camaradas pelo resto das suas vidas. Então, você vê a força disso. Ele sabia o que ele estava fazendo. Os outros não. Os outros só viam as palestras e raciocinavam dali para dentro. Eu digo, mas e a retaguarda? De onde veio Alexandre Kojève? Qual é o objetivo dele? Por que, que ele está fazendo isso? É? E muitas pessoas acham que o fato dele ser um agente da KGB é apenas um elemento biográfico a mais. Eles escutam, um agente da KGB não faz mais nada além de trabalhar para a KGB. É? É que, ele era um agente da KGB nas horas vagas, e ele aqui era filósofo. E como? E você acha que a KGB vai pagar para o cara fazer isso? Pô? Eles não têm ideia do que seria o treinamento de um agente da KGB. É? O cara que entrou nisso, ele está 100% a serviço disso. Ele não faz outra coisa. Então, temos que reinterpretar todo este curso. Eu tenho aí a transcrição do curso. Que ele deu sobre o Hegel como um empreendimento da KGB, de emoldurar a mente de uma geração de intelectuais. Com pregação comunista, é claro que não. Com pregação comunista é para militante, para cara de quinta categoria. Será que a agenda da KGB vai fazer um treco desse? Vai atuar num nível muito mais alto. Para Simone de Beauvoir, o homem transformou a mulher no outro e era pelo confronto com a sua alterité que a mulher poderia reapropriar-se da sua liberdade roubada. Você verá, mistura isso aqui com a totalização e você vê onde você vai parar. Então, eu tenho que ter um outro que é o meu inimigo, que está me sacaneando, e eu o defino na medida que me defino contra ele. Pronto, você já instilou a paranoia na cabeça de todo mundo. Não que esses fenômenos não existam, claro que eles existem, mas qual é o tamanho deles? Se você pensar bem, você pensa a relação homem-mulher. Né? Será que homens e mulheres não fizeram nada além de sacanear-se um ao outro desde o princípio dos tempos? E de como é que eles sobreviveram fazendo isso? Né? Eles não tinham que arrumar comida, preparar comida, criar os filhos, cuidar da casa. Eles não tinham que fazer tudo isso. Né? Eles só ficavam um oprimindo o outro e o outro tentando se libertar de um. Quer dizer, isto era o essencial da convivência deles, ou isto é um aspecto acidental que pode acontecer aqui, pode acontecer ali. Né? Quer dizer, a incapacidade de você discernir o essencial do acessório já é o primeiro sinal de burrice. Você tem os fatores constantes e tem os fatores acidentais que vêm e vão. Né? Por exemplo, vamos examinar as coisas pela nossa experiência. Quantos casais você conheceu onde o homem oprimia realmente a mulher? Eu conheci alguns. Vocês conheceram quantos? Era a maioria? Em geral, um enche um pouco o saco do outro, outro enche um pouco o saco do outro. Mas isso é tudo o que acontece. É? Não vai passar daí. Existe caso de opressão? Claro que existe. Porque é uma possibilidade permanente do ser humano. Mas será que isto aqui é o ponto básico? Vamos dizer, tão básico que é disto que vai surgir o eu da mulher? Não, é claro que não pode ser isto. Né? Então dá a impressão assim, as pessoas nunca trabalharam na vida. Elas nunca tiveram que fazer nada, a não ser ficar pensando besteira. Porque se tivesse que fazer alguma coisa aqui, junta Sartre e Simone de Beauvoir, né? De muito bom. Quem vai limpar a casa? Quem vai construir as estantes? Quem vai fazer o dinheiro? Né? Mas se você tem que pensar nisso, você vai ter que colaborar de algum modo, né? Então, quando você vê, vamos dizer, as relações entre Sartre e Simone de Beauvoir, um nunca viveu com o outro. Eles juntavam de vez em quando, aí ia cada um para sua casa. Quer dizer, eles nunca tiveram problemas de uma casa ou de uma família para resolver junto. Então, de fato, eles podiam se ocupar e só um oprimir o outro, né, e o outro brincar de se libertar. Mas isso não é uma coisa séria, é? Isso é uma adolescência prolongada. Cada um saiu das palestras com sua própria versão do outro e com sua própria ambição de descrever o outro através de parábolas reveladoras. Você vê que coisa tremendamente monótona, uma geração inteira pensando nesta besteira. É? Você não, será que não tinha mais nada para pensar? Só tinha isso? Sim, ele está, de certo modo, o Kojève implantou o que chama na cabeça deles um engrama, né? Quer dizer, uma imagem magnetizadora que todo mundo, o que quer que você pense, vai se estruturar na forma daquele engrama. Né? para de Beauvoir, o homem transformou a mulher no outro e era pelo confronto com sua alterité que a mulher poderia reapropriar-se da sua liberdade roubada. Para o humano Levinas, o outro é um rosto humano. Quer dizer, o Levinas tem uma outra versão mais bonitinha do outro, né? Ele não é tão conflitiva assim. O outro é o rosto humano em que encontro minha própria face refletida e que tanto esconde quanto revela a luz da personalidade. Isso aqui se aproxima muito mais da verdade. Quer dizer, esse reconhecimento de mim no outro, né? Isso de fato acontece. Mas você não pode dizer que é daí que nasce o meu eu. Para eu entrar nesse processo, eu preciso ter um eu, meu Deus do céu. Como é que eu vou me reconhecer no outro se eu não tenho eu nenhum? Quer dizer, eu tenho o meu eu me reconheço na minha solidão, no meu isolamento, e sei que existem partes ou aspectos de mim que o outro percebe também. Não tudo, mas alguma coisa. Né? Então é como um buraquinho que eu abro na minha solidão, no qual eu me comunico com o outro, e ali eu de fato me reconheço. Me reconheço inteiro, é impossível. Né? Para Merleau-Ponty, o outro está tanto fora quanto dentro de mim, revelado na fenomenologia da minha própria corporificação. Sem sobredúvida, mas para que o outro esteja dentro de mim, eu preciso ter um eu. Né? Para Sartre, o outro é a intrusão estranha, a qual jamais consigo conquistar ou possuir, mas que escarnece de mim com a sua liberdade inapreensível. Ou seja, as pessoas não fazem o que eu quero. Elas não me obedecem. E por que o Sartre estranha isso? Né? Eu nunca estranhei, nem que um cachorro não me obedecesse. Quando obedece é que eu acho estranho. Né? Quer dizer, a liberdade do outro, ela me incomoda e me oprime. E por quê? Só pode me incomodar e me oprimir se eu tiver a expectativa de comandar o outro. Se eu não tiver a expectativa, a liberdade dele não me diz respeito. Não é isso? Agora, ele diz isso não deste outro, daquele outro. Tem pessoas, de fato, cuja liberdade nos incomoda, né? Tem um sujeito que veio aqui, uma vez ficou aqui um tempo, a ocupação dele era ficar vasculhando meu computador e descobrir todas as minhas senhas. Né? E quando eu descobri, eu botei para fora, evidentemente. Né? Agora eu tenho que fazer tudo de novo, desgraçado. Então, tem pessoas, evidentemente, que nos incomodam, você dizer que isso é a característica do outro em geral. Eu só posso pensar isso se eu tiver um projeto de eu mandar em todos os outros. Que é exatamente o que o Sartre tinha. Então, quer dizer, uma possibilidade humana específica, muito rara e, na verdade, até patológica, ela se transforma na chave para a descrição de toda a estrutura humana. Quer dizer, com uma falta de senso crítico total. Quer dizer, o negro não põe em dúvida isso um único minuto. Quer dizer, a primeira figura de linguagem que lhe ocorreu se transforma na chave da sua filosofia inteira e ele continua trabalhando em cima dessa figura de linguagem o resto da vida. E diz que isso é um filósofo. Ele está brincando, pô. Hã? Olha, a filosofia inteira do Sartre é uma coisa que é para você pensar durante um dia. É, você passa por aquilo, pronto, já entendi, eu vou em frente. Essa maravilhosa ideia literária que Kojève resgatou de um baú de manuscritos antigos em que os alemães a puseram para bem guardá-la é responsável por muito daquilo que é interessante e bonito na literatura da França do pós-guerra. Claro, você arruma uma figura de linguagem, ela pode ser explorada de mil maneiras pela literatura, alguma coisa que é interessante pode sair. Mas é claro que poderia ter saído muito mais, vamos dizer, se em vez de uma figura de linguagem tivesse duas ou três. É, você encontra um elogio de Georges Bataille ao erótico no Journal du Voleur, Jornal do Ladrão, de Jean Genet, e o Ser ou Nada de Sartre, na Existência Livre Católica de Gabriel Marcel e no Un Nouveau Roman de Robrier Durand. Bom, o Nouveau Roman é ilegível, não há saco humano que lê essas coisas. Né? Você encontra mesmo em Deleuze e Guattari, que adaptam o outro à sua própria loucura em uma prosa que seria difícil de caricaturar. Aspas. A outra pessoa é suficiente para transformar qualquer extensão espacial em uma possível profundidade e vice-versa. De maneira que se esse conceito não funcionasse no campo perceptivo, transições e inversões se tornariam incompreensíveis e nós estaríamos sempre indo de encontro às coisas, já que o possível desaparecera. Dá para decifrar isso aqui? Dá. Alguma coisa ele está querendo dizer. Ele quer dizer que o outro me aparece dentro do espaço. E essa presença dele no espaço abre uma dimensão de possibilidade. Não é isso? E se essa dimensão de possibilidade não existisse no confronto humano, tudo seria apenas presenças espaciais ou presença física. Eu digo, sim, mas por que ele não disse assim? É simples, ele não sabe escrever. Eu explico a ideia dele e falo, você entendeu o que você está querendo dizer, rapaz? É isso assim, assim, assim, não é? É. É. Só que isso que eu disse, na verdade, é uma banalidade, todo mundo sabe disso, né? No conceito da outra pessoa, o mundo possível não existe fora da face que o expressa, embora ele seja diferente dela, como o expressado e a expressão são diferentes. E a face, por sua vez, é a vizinhança das palavras para as quais ela já é o megafone. E, bom, também dá para explicar isso, mas não vale a pena, tá? Ela não está dizendo nada importante. Então, é assim, esse pessoal simplesmente não sabe escrever, não sabe se explicar. Né? E por que que eles não sabem? Porque estão possuídos por uma figura de linguagem que é onipresente e que engole tudo. O tratamento que Kojev deu ao outro influenciou o programa de recrutamento do Partido Comunista na medida em que deu à elite literária francesa uma linguagem e um hábito de pensamento que poderiam ser facilmente adaptados à guerra contra a sociedade burguesa. Mas era aí que o Kojev queria chegar, meu Deus do céu. Né? Ele disse, eu não vou chegar para esse cara pregando comunismo, mandando ler livro de Engels. Isso aí é para propagandista barato. Eu sou um cara de alto nível, pô. Eu não vou fazer isso. Eu vou criar estruturas profundas que levarão esse pessoal em 20 anos. A todos se inscreveram no Partido Comunista, sem lembrar que fui eu que fiz. É assim que esses caras fazem. Né? Professor, a influência do Kojève sobre o Francis Fukuyama, que inclusive trabalhou para o governo George Bush, no fim da história, O Último Homem, o Fukuyama cita incansavelmente o Kojève para tratar de... Sim, mas o que é o Fukuyama? O Fukuyama é um outro mentalidade revolucionária, mesmíssima coisa. Né? Podemos comentar o Fukuyama daqui a pouco? Mas é evidente que aquilo que produziu um tipo de mentalidade revolucionária numa época, produziu um tipo oposto numa outra época. Pela própria força da sua dialética. Mais dia menos dia aparece alguém que eu vou inverter esta coisa. Né? Eu digo, não é nem para seguir essa coisa e nem para invertê-la, é para jogar isso no lixo. Não nos esqueçamos de que foi a versão hegeliana dessa ideia que serviu de inspiração para o jovem Marx desenvolver suas teorias sobre a alienação e a propriedade privada. Sim, Marx dizia que o proletário ele aliena a sua força, a sua energia vital, por assim dizer, ao vendê-la para o capitalista e ao incorporá-la na mercadoria que ele produz. Só que essa mercadoria já não é mais dele e ela é vendida para dar lucro ao capitalista. Não é isso? Então, o que é isso? Isso é uma figura de linguagem. Isso não pode ser uma descrição exata do que se passa, porque ele está, o que seria preciso, que condição seria preciso para que esta alienação, entre aspas, não ocorresse? Seria preciso que cada um produzisse exclusivamente para si mesmo. Que é, obviamente, uma coisa impossível. Então, se você compara o existente com o impossível, alguns aspectos do existente lhe parecerão horríveis. Sempre assim. Quer dizer, também você formula um ideal impossível e o usa como régua para medir o presente e o passado. O que é isso? Essa é a mentalidade revolucionária. Eu pego uma hipótese que jamais vai ser realizada e que, sobretudo, eu não precisarei realizar e meço com ela tudo o que está acontecendo e tudo o que já aconteceu e viro o juiz do universo. É a utopia concreta do Luciano Genro. Sim, sem dúvida, a utopia concreta. Então, a ideia, vamos dizer, de um estado futuro perfeito, satisfatório, né? Ela deixa de ser futuro porque ela se incorpora na pessoa do revolucionário neste momento. Ele é o representante do futuro. Então ele julga o presente e o passado em nome do futuro. Ele é o juiz. E ele, por sua vez, não pode ser julgado. Por quê? Porque a obra dele está no futuro. Então ele só poderá ser julgado no futuro. Isso acontece quando o futuro chega, ele não está mais lá. E além disso, esse futuro pode chegar? Não, não pode. Por definição, ele não pode. Porque se ele for realizado, ele poderá ser julgado pelo presente. É? Diz, olha, vocês fizeram isto, mais isso, mais isso, o resultado foi isto. Aquilo deu nisso. Né? Então, será julgado e a revolução acabou. A revolução pode se expor a um vexame desse? Não. Então, ela vai sempre empurrar com a barriga. Então, quer dizer que o ideal revolucionário, ele não pode ser realizado, não é porque ele contradiz as condições práticas objetivas deste mundo, é porque ele se contradiz a si mesmo. Ele não é para ser realizado. Então, quer dizer que em todo discurso revolucionário nós temos que distinguir o que, que é a finalidade alegada, que é o ideal futuro, e o que, que é o plano de ação concreto. A finalidade alegada não será realizada e não poderá ser realizada, mas algo será realizado. Isso, então, é, por exemplo, no caso do Hegel. Os analistas liberais, conservadores, mais burrinhos, eles querem discutir o ideal em si mesmo. Então, a socialização dos meios de produção. A socialização dos meios de produção jamais acontecerá. Ela não pode acontecer, o von Mises já demonstrou, etc, etc. Mas algo será realizado. O que será realizado? A socialização de tudo mais. Da cultura, da cabeça das pessoas, da moralidade, dos hábitos privados, etc. O Estado domina tudo, menos a economia. Então, o socialismo não é o domínio estatal da economia, ele é o domínio estatal de tudo, menos a economia. Isto é o comunismo como ele realmente é. Tanto que na União Soviética, tem mais de 50% da economia, era a economia privada, clandestina, mas privada, e que o governo sabia, e não apenas tolerava, mas precisava dela. E assim será em todo o regime comunista. Isso, evidentemente, cria uma vantagem secundária, porque qualquer comunismo que você realize ainda não será o comunismo. Então, não é que o comunismo é ruim, é que ainda não é o comunismo. Então você tem esse resíduo, maldito resíduo capitalista. E você vive nisso, de explorar esse resíduo. Mas isso tudo que o senhor está falando fica evidente, o fundo demoníaco da coisa. Mas é claro que é demoníaco. Claro que é demoníaco. Isso aí é você amarrar a salsicha no rabo do cachorro para ele ficar correndo em círculo. Qualquer plano humano só é sério se ele pode ser executado no prazo de vida de um indivíduo e se ele pode ser responsabilizado pelo resultado. Entendeu? Agora, se são planos que transcendem, né, a duração da vida humana, então só pode ser um plano divino e é Deus que vai ter que responder por isso, não nós. Não é isso? Então, o juízo final, por exemplo, não é um plano humano. Nós não vamos fazer o juízo final. É Deus que vai fazer quando ele quiser. Como é que ele vai fazer? Não tem a menor ideia. Isso escapa totalmente ao nosso controle. Não, mas se disser, não, nós queremos aqui criar a sociedade, sei lá, a sociedade cristã, pode ser. Vamos criar a sociedade cristã. Muito bem. Quando ficar pronta, quem responde por ela? Quem estiver vivo na ocasião e for trouxa o suficiente para assumir a responsabilidade, não é isso? Se Kojève tinha isso em mente ou não, nunca saberemos. Claro que saberemos. É óbvio que saberemos. É só saber que o homem era um cara da KGB, você já sabe que ele estava lá para isso. Mas uma coisa é certa, que é o fato de que a ideia do outro se tornou parte de um recrutamento em massa da inteligência francesa para as causas de esquerda. E quando essa ideia foi fervida com linguística saussuriana, análise freudiana e economia marxista para formar a posição mágica do Telquel, que era a revista básica desse movimento, e do desconstrucionismo, ela deu origem a uma literatura que não deixou espaço para nenhuma outra visão política que não fosse o socialismo revolucionário. Você vai dizer que o Kojève não sabia que estava fazendo isso? E foi tudo uma coincidência, ele fez isso e daí entrou todo mundo para o socialismo revolucionário. Ah, meu Deus do céu! Você pensa que a KGB está pagando os caras para eles ficar jogando dados, né? Brincando? Você fazer um plano desse é a coisa mais simples do mundo. Se você vê, hoje nós, por exemplo, o pessoal já conhece Antônio Gramsci, sabe toda a estratégia gramsciana, etc. Acontece que o Gramsci só se tornou conhecido a partir da década de 50, quando as obras deles foram publicadas postumamente. Porém, muito antes do Antônio Gramsci, o Stalin já havia concebido tudo isso. Né? Esta apropriação da intelectualidade, né? Da coisa da Revolução Cultural, o Stalin já tinha inventado tudo isso. Né? Vamos dizer, a atuação, vamos dizer, da KGB na intelectualidade francesa entre as duas guerras foi uma coisa de uma intensidade monstruosa. Por exemplo, o número de pessoas que eles levaram para a União Soviética. Claro que de vez em quando falhava. Eles levavam, todo mundo ficava maravilhado. De vez em quando dava um dava errado, não, não gostei. A coisa é o André Gide, né? Eles tinham a maior esperança no André Gide, o André Gide voltou e falou que era uma bela porcaria, etc. Aí ficaram bravos com ele, mas e daí? Mas foi um que disse isso, o resto achou maravilhoso. Precisa ver como é a cabeça dessa intelectualidade francesa. Esse episódio foi contado pelo Paulo Mercadante. Paulo Mercadante estava na casa do Louis Aragon, que era o poeta oficial do Partido Comunista, no dia em que o Khrushchev fez o seu famoso discurso denunciando os crimes de Stalin. Eles estavam ali comendo, conversando, tomando vinho e tal, e o Louis Aragon não estava, ele estava na rua. E daí chega a notícia do discurso do Khrushchev. Comentário unânime. Essa imprensa imperialista não tem mais o que inventar. Imagina se o companheiro Khrushchev ia dizer uma coisa dessa. Blá, blá, blá. Daqui a pouco chega o Louis Aragon e diz: companheiros, lamento informar, o discurso é autêntico. Uma epidemia de depressões e internações. O Carlos Marighella foi internado. Essa é a cabeça da intelectualidade francesa na época. Já era óbvio na geração do pós-guerra que a literatura francesa estava se alinhando politicamente e que isso era uma espécie de substituto para o engajamento que Sartre recomendou do alto do seu trono, Le Demabou. No começo, o engajamento tinha um sentido puramente existencial, quer dizer, você vai se comprometer com a vida na medida que você toma decisões, e isto é o que vai determinar, segundo ele, a sua essência. Ele diz a existência precede a essência. Primeiro você existe e depois você se torna alguma coisa. E, bom, evidentemente, ele está confundindo a essência com o seu personagem histórico. Isso quer dizer aquilo que você se torna historicamente não é necessariamente a sua essência. A essência é aquilo que você se torna no plano da eternidade. Aqueles que não se adaptaram às ortodoxias da esquerda não foram simplesmente relegados ao ostracismo, mas foram ameaçados e perseguidos pelas patotas esquerdistas. E nas páginas da Nouvelle Revue Française, esse tratamento levou à marginalização de Camus e Aron, à dispensa de Maritain e Marcel e à demonização de François Mauriac. Você vê aqui o que aconteceu com essas pessoas que ele está dizendo aqui. O Albert Camus sempre é um cara que permaneceu sempre fiel a si mesmo. Ele tinha a noção de que a função do escritor é expressar aquilo que o Saul Bellow chamará as impressões genuínas. Né? E ele ficou como um exemplo de uma honestidade intelectual apolítica muito estranha na época. O Raymond Aron logo aderiu às teses do liberalismo e se transformou em grande apologista do Ocidente. O Maritain, de tanto levar a pontapé da esquerda, acabou aderindo. E foi um dos grandes formuladores da reforma do Concílio Vaticano II e da esquerdização da Igreja. E o François Mauriac se tornou o grande apologista do general de Gaulle. O general de Gaulle, aliás, o Bruno Nosso também, que é o grande apologista de Gaulle. O de Gaulle foi o sujeito que destruiu a França. Né? Com onde a política argelina dele, onde ele, né, faz uma visita à Argélia. A Argélia era um país onde você não tinha conflito de cultura, nenhum, zero, zero, zero, zero. Cristãos e muçulmanos se davam perfeitamente bem fazia um tempão. A Argélia tinha tido um progresso extraordinário. A Argélia era um país rico, próspero. Só que daí aparece uma organização, que é a FLN, a Força de Liberação Nacional, e começa a jogar bomba aqui, matar ali, etc, etc, etc. Bom, a população em massa exige do governo francês que ele garanta que a Argélia continuará francesa. E ele vai lá e diz, a Argélia sempre será francesa. Assim, semanas depois, ele concede a independência para a FLN. Ao conceder a independência, você teve que retirar da Argélia 2 milhões de franceses. Que saindo de lá sempre, levando uma mala cada um, perdendo tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Chegaram na França eles eram discriminados, evidentemente, esses desgraçados vieram tomar nosso emprego, eles são estrangeiros, etc, etc, e acabaram se espalhando pelo mundo. Quer dizer, você tem um dos maiores deslocamentos de população da história humana, desgraçou todo mundo, e reforçou o movimento comunista internacional, que foi uma coisa maravilhosa. Quer dizer, isso foi feito, isso é a genialidade do De Gaulle, né? Então, o que você tem? Tem uns caras que aderiram à esquerda e outros que aderiram à direita ambígua. Bom, tá? Do Maritain e o François Mauriac. Não deixa de ser curioso que o Scruton cite aqui o Maritain entre os camaradas que eram uma exceção, né, à regra do esquerdismo. Quando o Maritain veio a se destacar bastante tempo depois disso, como um dos grandes agentes da esquerdização da Igreja. Talvez o principal. Se vocês lerem o livro do Gustavo Corsão, Século do Nada, o Gustavo Corsão era um discípulo do Maritain, desde jovem. Né? E quando ele percebe o que o Maritain está fazendo, ele fica passado. Ele tem uma crise, ele não sabe o que fazer. Tá certo? Assim, meu mundo caiu. Né? E quando ele escreve o Século do Nada, ele está chocado, motivo pelo qual o Século do Nada, embora seja um livro importantíssimo, não é um livro tão bem escrito quanto os outros. Se você escrever, você tem uma certa distância em relação ao seu assunto. Se você está muito envolvido na coisa, as palavras te falham, engasga, e esse livro está cheio disso. Mas é um documento que todo brasileiro deveria ler. Para você ver o que o Maritain fez lá no Terceiro Mundo. Então, bom, em nenhum momento você vê o Scruton se aprofundar mais no movimento da filosofia escolástica francesa, que, naquele momento, tinha gigantes como Garrigou Lagrange, André Marco, Celtillange e outros, e eles se apegam no Maritain, quer dizer, a figura que representa para eles o pensamento cristão é o Maritain, que é uma imagem de show business, na verdade, de mídia. Não corresponde ao efetivo movimento das ideias no círculo escolar francês. A escola francesa do século XX é uma coisa, uma riqueza extraordinária. Um dia nós vamos dar um curso aqui sobre André Marx e vocês vão ver, né, o que, que é o poder da análise escolástica quando lida com temas da filosofia contemporânea. Mas coisa que passa muito longe do Maritain. Por volta de 1961. Agora, você vê que casos como Maritain, François Mauriac, nos mostram o seguinte, que muita gente assim, liberal, conservadora, quando atacada pela esquerda, mas atacada vilmente, cede, em parte, porque você quer a afeição dessas pessoas. O Carpo é o cara que é isso. Pior de tudo, o caso pior de tudo. Né? O Carpo realmente ele se vendeu. Mas você pega um caso como o Zé Guilherme Melchior ou o próprio Paulo Francis. Eles não se venderam, mas eles sofriam que nem cachorros, porque estavam sendo rejeitados por aquele círculo de amigos. E, olha, círculo de amigos é o que constitui, que isso é uma geração. Existe um famoso estudo alemão, esqueci o autor agora, chama geração como patota de juventude. Daquela patota de juventude, são as pessoas que corporificam, exemplificam as suas esperanças, as suas metas de vida, etc, etc. E quando você perde isso, você fica sozinho no espaço, você fica perdido no espaço. E isso aconteceu com essa gente. Quer dizer, é fácil você dizer, bom, eu li Marx, li os críticos de Marx, e agora não sou mais marxista. Você mudou de ideia. Muito bem. Mudar de ideia é uma coisa, agora você mudar de posição na sociedade é outra, completamente diferente. Né? Você muda de ideia, mas você quer continuar membro da mesma patota. E você espera até converter os seus amigos. E eles vão te responder com xingamento, com pedrada, com boicote, com sacanagem. Você morre. Você não aguenta, você fica deprimido. Isso foi a minha sorte. Né? Porque eu, 2 décadas de mudar de ideia, eu já estava longe dessas pessoas. Eu não queria mais a amizade delas. Eu não gostava de ninguém lá, eu não preciso da aprovação de ninguém. Não... Mas eu vou esperar que o Zé Dirceu goste de mim. É a última coisa. Mas esse pessoal todo se formou neste meio. E, neste caso, Maritama, o Iac, também é a mesma coisa. Eles eram todos colegas de faculdade. No mínimo, eram colegas do curso do Alexandre Rogério. Então, existem vários livros sobre a formação da intelectualidade francesa nesse período. E eu acho que é um assunto que deve ser muito estudado. Muito, porque ali você tem toda a... Vou dizer, a fenomenologia da fraqueza do intelectual moderno está tudo ali. Você vê também a importância da vida espiritual, porque o próprio Monsenhor Marcel Lefebvre, quando era delegado apostólico da África francófona, ele, no Roma, ele era contrário a esses movimentos de emancipação na África, porque ele dizia, está no DVD que lançaram sobre ele, um disco na Tormenta, ele fala que ele percebia que, de alguma forma, aqueles movimentos procuravam beneficiar os comunistas. É claro, não tem emancipação nenhuma. Você sai daqui, você quer no mundo comunista. E ele não era nenhum intelectual, um estudioso de política, de arquivos da KGB. Ele era um... Bom, mas o Lefebvre era um homem santo, ele não precisava da amizade de ninguém. Porque a amizade de Jesus Cristo, para ele, estava aqui bom. Então, ele não é uma figura típica desse período. Quer dizer, enquanto esse pessoal está lá no assim, no curso do Cogeva, ele estava na África dando comidinha para os meninos, estava lá trabalhando. Por volta de 1968, um tipo de metaliteratura impenetrável, literatura sobre literatura sobre literatura, tinha sido desenvolvido, incorporando as características que se mencionei e a respeito da qual só uma coisa era clara: a que lado do jogo político ela pertencia. Se a posição política fosse óbvia, então a obscuridade da linguagem não era defeito. Isso significa, isso ali é muito assim, significa que o que os caras estavam dizendo não interessa. Interessa que ele é só mais um do nosso lado. Ao contrário, em circunstâncias como essas, a obscuridade poderia ser lida como prova de uma profundidade e originalidade grandes demais para serem abarcadas por palavras comuns. Eu digo, mas olha, eu já li muito Michel Foucault, Derrida, certo? Eu nunca encontrei uma ideia lá que não pudesse ser expressada de uma maneira melhor. Tudo pode ser expressado. Tem coisas de valor ali dentro, coisas que são observações. Eu acabei de ler o negócio do Baudrillard, expliquei o Baudrillard. Né? Assim, muita coisa que o Foucault disse é certa e dá para explicar numa outra língua. Por que eles não explicam? Eles não sabem. Eles só sabem raciocinar assim. Eles estão, vamos dizer, hipnotizados por uma figura de linguagem. Dessa maneira, a obscuridade servia para validar a posição política, para mostrar que atirar pedras em policiais era a conclusão de um silogismo prático que gozava da mais alta autoridade intelectual em cada um dos seus passos lógicos. Não é preciso demorar no aspecto fraudulento dessa literatura. Ninguém que tenha algum respeito por honestidade intelectual pode duvidar do veredito que Alain Sokal e Jean Bricmont proferiram em Imposturas Intelectuais, o livro deles que agora é famoso e que demole a falsa perícia de Deleuze, Guattari, Baudrillard, Lacan e muitos outros. Se bem que o próprio Alain Sokal, ele também cai na própria armadilha, porque esse experimento dele destruiu o prestígio da esquerda intelectual francesa, e daí ele disse, não, mas eu não quis destruir a esquerda, eu quis apenas aprimorá-la. Falei, bom, agora é tarde. Devia ter avisado antes, porque agora já está esculhambou tudo. Né? Se você não foi convencido por Sokal e Bricmont ou por Manson, a brilhante sátira de Malcolm Bradbury, então não há nada que eu possa dizer que vá convencer. Esse Manson, isto é uma obra-prima extraordinária. Esse vídeo e obras do filósofo Henri Manson. Manson quer dizer mentira. Que era o filósofo que... ele acreditou tão profundamente na inexistência do eu que ele próprio não existiu. Ele praticou. Então, sobrou dos livros dele sobrou, dos escritos dele sobrou um que chama Moi, o Interrogação, e só tem uma fotografia dele que é o careca visto pelas costas. É um negócio de você rolar de rir o tempo todo. Mas ainda, se você ainda se sente que a questão não foi encerrada, ainda não visitou a página do Gerador Pós-Moderno de Andrew Bohack. Vocês encontram isso no seguinte endereço na internet. Anotei. www.elsewhere, elsewhere, elsewhere.org/pomo, P-O-M-O, pós-moderno. elsewhere.org/pomo, que é a origem do gerador Lero Lero brasileiro, que é uma versão simplificada disso. Só que lá é o seguinte, você não precisa botar os elementos da combinatória. Ele produz, até o momento, produziu 11 milhões de ensaios absolutamente nonsense com esta linguagem. Né? Nenhum igual ao outro, todos diferentes. E você lendo, parece mesmo esse pessoal escrevendo, igualzinho. É, e não teve alegria de gerar sua própria contribuição para esse monte de besteira. Então, eis aí uma coisa que você precisa fazer. Eu realmente recomendo. Eles item lá esse, o gerador pós-moderno. O que Sokal e Brickman negligenciaram, entretanto, é o significado político da metaliteratura pós-moderna. Sim, de fato, eles não quiseram tocar nesse aspecto. É, eles esculhambaram com toda a esquerda intelectual francesa, mas dizendo que eles mesmos eram esquerdistas e queriam apenas purificar a esquerda e não destruí-la. O fato é que ela não saiu inteira disso aqui e não foi purificada de maneira alguma, foi praticamente extinta. Na geração seguinte, já não tem mais ninguém que segue essa porcaria. Na França, no Brasil, todo mundo segue até agora. Né? Identificaram-se como homens de esquerda, o que é obviamente necessário se eles quiserem ter a mais remota chance de influenciar aqueles que são tentados a juntar-se à debandada em direção à falta de sentido pós-moderno. Porém, falham em apontar e talvez em notar que ser de esquerda, no fim das contas, é tudo o que importa para esse movimento. A violenta correnteza do absurdo flui entre moradas seguras, nas quais foram esculpidas mensagens indeléveis. Mensagens que nos dizem que o mundo está nas mãos do outro, que esse outro é o capitalismo, a sociedade burguesa, o patriarcado, a família, em outras palavras, todo o batalhão de estruturas tradicionais de poder, das quais devemos ser libertados, que podemos entender e decifrar os significados pelos quais essas estruturas são mantidas de pé e que, ao entender o outro, fortalecemos o eu. Só que esse outro foi construído pela totalização. Ele não existe absolutamente. Ele é apenas uma série de elementos heterogêneos unificados pelo ódio que você sente a ele. Ele não precisa ter uma existência objetiva. Na verdade, se você pensar bem, os próprios conceitos herdados do marxismo não têm nenhuma existência objetiva. Todos eles, mais-valia não tem existência subjetiva, proletariado não tem existência subjetiva. Né? Tem o historiador inglês, Thompson, E.P. Thompson, que ele tentou, falou, bom, vamos aqui delinear o que é, onde começa e onde termina o proletariado. E ele viu que era impossível definir o proletariado em termos econômicos, que há elementos culturais, psicológicos, religiosos, etc, etc. Ou seja, o proletariado é um tipo ideal, ele não é uma realidade, né? E, no entanto, o Marx acredita que isto é, vamos dizer, realmente a base econômica da sociedade. E daí surgem mitos, como, por exemplo, dessa Revolução Burguesa. Né? A burguesia fez a revolução na França e tomou o poder. Falei, mas me mostre um burguês lá no meio da revolução, não tem nenhum. O que você pode dizer é o seguinte, a revolução gerou a burguesia. Por quê? Eles tomaram as propriedades da igreja e as leiloaram, né? Quem tinha dinheiro para comprar? Leiloaram a preço vil. Então, de repente, surgiu um monte de milionário que vinha, uns vinham da aristocracia, outros vinham do clero, outros vinham de qualquer lugar, isso aí. Daí eles viraram a burguesia. Então, não foi a burguesia que tomou o poder, não. Os revolucionários tomaram o poder e fomentaram o surgimento de uma burguesia, exatamente como na União Soviética, não foi o proletariado que tomou o poder. Os revolucionários tomam o poder e criam um proletariado depois. Muito mais tarde, né, surgirão teóricos marxistas que dirão que a propaganda revolucionária cria a classe a qual ela se dirige. Né? Então você tem aí nos antípodas de Karl Marx, mas isso não tem importância. Porque eles não têm a mais mínima pretensão de dizer uma realidade objetiva. Eles têm a intenção, assim, de criar totalizações. Tá certo? Por quê? Porque são as totalizações que mantêm a militância, como é que se diz, adestrada e preparada e com a dose suficiente de ódio. Isso é isso que interessa. Em suma, a metaliteratura que surgiu como consequência de 1968 consiste de feitiçarias com as quais um mundo alienado é subjugado e se abre o caminho para a libertação. É por isso que essa literatura conseguiu assegurar um séquito extraordinário. Para mim, o fato cultural de maior importância é esse, e não que o absurdo sobrevivesse e se propagasse, algo que não é novidade nenhuma, conforme nos ensina a história da alquimia e da doutrina esotérica, a história da obtusidade, como Pope a chamou, numa sátira que é tão pertinente hoje como o foi há mais de 200 anos. Digo, opa, peraí, mas aí complicou o negócio. Porque raras pessoas fizeram análise desse período tão boas quanto René Guénon fez. Baseado no quê? Numa doutrina esotérica. Ou seja, ele está falando uma coisa que ele conhece muito mal e está baseado num, vamos dizer, num simples preconceito acadêmico. Né? Mas, quando você vê, por exemplo, todo o poder que o Islã ganhou nas últimas décadas, e você sabe que quem abriu as portas para isso foram só apenas duas pessoas, René Guénon e Fritz Afonso, eles não podiam ser tão burros assim, né? Quer dizer, você não pode pegar o esoterismo deles e jogar no lixo e dizer, não, isso é uma coisa apenas de idiota. Só não, pode ter até um monte de mentira, mas não é uma idiotice, não é de maneira alguma. Sabe que todo esse mundo esotérico, no Islã, ele tem um estatuto diferente do Ocidente. No Ocidente, o esoterismo ele foi banido por duas fontes, uma pela Igreja Católica, por outra pela academia, pelas universidades. E ele só sobrevive como uma espécie de porão, de submundo. Né? Mas no mundo islâmico, o esoterismo tem um lugar específico, que é dentro das tarikas, que são organizações esotéricas, onde você pode dizer as coisas mais extravagantes e heréticas, que você não será julgado por isso. Quer dizer, as sentenças dos místicos ligados às tarikas não são julgadas pela lei islâmica normal. E as tarikas são o refúgio do quê? Dos filósofos. Por quê? No Islã, vamos dizer, a ortodoxia muçulmana majoritária, ela é tão exigente e tão dura que não dá espaço para a discussão filosófica. Então, a discussão filosófica só existe dentro de organizações esotéricas. Então, essa mescla de esoterismo e filosofia é uma coisa característica do Islã ao longo dos séculos. Isso continua, né, até hoje. E é claro que ninguém entenderá nada do que está se passando nessa Revolução Islâmica Mundial sem você estudar, vamos dizer, a atuação dessas tarikas ou desse ensinamento esotérico. Então, a coisa é muito mais complicada do que o Scruton está imaginando aqui. E eu acho que o fato de ele não ter se aprofundado neste ponto é, vamos dizer, uma das deficiências da análise dele. Não tem sentido você, em pleno, né, 2013, 2014, você ainda ignorar, né, a função dessa penetração do esoterismo islâmico no Ocidente, na mesma época em que Kojève estava arrebanhando gente para o Partido Comunista, estava lá René Guénon e Schön arrebanhando gente para as tarikas. É? Só que as tarikas não agem como o Partido Comunista, elas não têm atuação de massa, elas só agem nas altas esferas. Né? E quando Schön, em 1950, ele diz, eu vou islamizar a Europa, parece que ele está delirando, mas o fato é que ele fez. É? E ele fez como? Através da ação das tarikas, que é a ação só de alto nível, só pega gente de ou intelectuais de primeiro plano, ou governantes, etc, etc. E todo mundo, boca de siri, você vai ficar quieto durante 50, 60, 70 anos, só vai abrir a boca quando ele mandar. E talvez não mande nunca. Né? Então, você tem... O que, que abriu as portas para esta imigração islâmica em massa? Foi essa gente. Você coloca os camaradas em postos-chave, você vai ser primeiro-ministro, você até o príncipe Charles entrou nisso aí, e daí você faz umas leis que facilitam a entrada desses caras. É só isso que você vai fazer. a parte da pregação em massa, são outros que vão fazendo. Isso não é para a elite que somos nós. Deixa isso aí para os militantes. Né? Então, isto funcionou até mais do que a pregação comunista. Então, não entenderemos a história desse período se nós não fizermos esse paralelo. Está lá a KGB e tem as taricas ao mesmo tempo. Então, seria a concorrência do esquema soviético-chinês com o esquema islâmico. E o esquema islâmico está ganhando. Né? Então, é a minha teoria dos três blocos globalistas. Né? Mesmo se nos falta uma epidemiologia plausível do absurdo, não há mistério no fato de que o absurdo, uma vez introduzido, tem uma capacidade natural de reproduzir-se. Pois, nas circunstâncias certas, o absurdo é poder. Bom, isso aí já é uma coisa arquiprovada. Quer dizer, o sujeito diz uma coisa inteiramente absurda e a primeira reação das pessoas é ficar em dúvida. Né? E não consegue sair da dúvida. Então você cria um estado de perplexidade, e o estado de perplexidade induz você o quê? À obediência. Já que você não sabe o que está fazendo, talvez o outro saiba. E você se deixa guiar, então, justamente porque o sujeito disse uma coisa absurda. Nas décadas que se seguiram ao seu nascimento, a metaliteratura de 1968 foi aceita em todo o mundo acadêmico de fala inglesa, não como uma fonte de conhecimento, mas como uma arma política. Aqui chegou na parte mais interessante. Obras como L'Anti-Édipe e Dissemination de Derrida tomaram o lugar que na tradição alquímica era ocupado pelos livros de encantamentos. Nas mãos de uma nova casta acadêmica dominante, sem nenhuma confiança na possibilidade de que pudesse haver outro fundamento para os estudos acadêmicos da humanidade que não fosse um programa político, essas obras foram um instrumento de um pacto fáustico. O que é o pacto fáustico? O fáustico é o sujeito que convoca o diabo, para o diabo lhe dar determinados poderes e depois o diabo de fato dá os poderes, só que depois vem cobrar. Né? Por meio dos livros sagrados, o professor de humanidades poderia adquirir poder sobre o outro e tomar posse da cidadela acadêmica de onde o outro estava sendo forçado a fugir. Na criação e imposição de ortodoxias, o absurdo é preferível à argumentação racional, já que ele não dá abertura para a oposição, não deixa lugar, nenhum lugar por onde o outro possa voltar rastejando e semear discórdia. Então, mas a característica básica desse negócio é impossibilitar qualquer discussão. Porque se você tenta discutir, tá certo? Isso só prova que você é realmente o outro e que você está contra nós. Não é isso? Então, a dose de oposição ou de discussão que você vai reprimir, ela vai aumentando com o tempo. Ela começa com as manifestações mais ostensivas e, no fim, até manifestações sutis de discordância são criminalizadas. Eu mencionei para vocês um negócio aí que o Ministério Público mandou recolher um documento lá de umas igrejas onde se dizia que a política de gênero ela exagera o aspecto cultural e em detrimento do aspecto natural. Isso era tudo. E isso foi considerado homofóbico, portanto tem que recolher e fica proibido. Portanto, você começa, né, a reprimir manifestações de hostilidade, mas no fim você reprime a mera possibilidade de pensar. E isso é nesse, quer dizer, esse aspecto crescente e avassalador da repressão é absolutamente inevitável. Por quê? Porque o mecanismo central da coisa é a totalização. A totalização depende de você delinear o outro conforme o ódio que você tenha dele. Portanto, tem que ser um processo progressivo. Você não pode delineá-lo de uma vez para sempre. Por quê? Porque ele não tem um formato próprio. O formato próprio depende do ódio que você sente. Então você tem que continuar e odiar, e odiar, odiar, odiar, odiar, ao mesmo tempo quando você denuncia qualquer palavra adversa, por mais serena e amistosa que seja, como discurso de ódio, que é exatamente o que acontece. Né? Você está falando daquele caso nos Estados Unidos? Onde... Não, caso no Brasil. Talvez seja esta a razão da gratidão enorme com que a geração de 68 foi recebida nos departamentos de Humanidades da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Derrida, Cixous, Kristeva e outros acumularam graus acadêmicos honorários por todo o mundo anglófono e, aparentemente, Deleuze foi mais citado do que Kant em obras acadêmicas de língua inglesa no ano de 2007. Você vê, tudo isso aparece na França, fora do ambiente acadêmico. São revistas culturais, são debates no rádio e TV, são conferências privadas, são livros. Tá certo? Nada disso tem a ver nada com a universidade. Né? Então, a França tem um imenso movimento literário que tem autonomia. Ele vive do mundo editorial e das revistas e das conferências e, sobretudo, da convivência entre os intelectuais. Existe um livro muito interessante chamado Les Antelocrates, os Antelocratas, onde você pega a elite intelectual francesa e diz quem são essas pessoas, qual é a posição social delas, onde elas estão, etc. Eles acabam mostrando que moram todos no mesmo bairro. Quer dizer, você tem encontros praticamente diários dessas pessoas, né? E é isso que determinou. Então, não dependia de universidade de maneira alguma. Mas nos Estados Unidos e na Inglaterra, isto invade o ambiente universitário e ali se consolida até hoje. Né? Cabe, no entanto, perguntar por que o senso comum anglófono provou ser uma barreira tão insubstancial à torrente de meta-merda. Né? Eu já respondi. É por causa da filosofia analítica. Ela leva necessariamente a isso. Né? Críticos respeitáveis como Stanley Fish, Jeffrey Hartman e J. Hillis Miller foram arrebatados pela inundação e os filósofos analíticos ou se recusavam a notá-la ou, como no caso de Richard Rorty, afirmavam que nadavam na mesma corrente dos expoentes da enxurrada. Qual foi o problema? Faltou-nos uma disciplina verdadeira que nos pudesse guiar em solo firme uma direção clara? Ou simplesmente o charme do absurdo, quando ligado a uma postura de esquerda, mostrou-se irresistível? Parece-me que essa questão diz respeito a diferenças profundas entre nossas duas culturas, a do senso comum da língua inglesa e a da jactância literária francesa. Muito bem, eu acho que nós temos que parar por aqui, porque amanhã vamos entrar num outro patamar. Então, hoje não vou fazer intervalo, eu vou parar por aqui mesmo. Se alguém tiver alguma pergunta, responda agora. Diga. Pode expandir um pouco mais a ideia do outro? Porque associada, o primeiro, amar o outro como a si mesmo, o reconhecimento do outro em si. E eu li uma coisa, por isso estou tentando ainda colocar os meus pensamentos em ordem, mas tu escutou falando sobre a homossexualidade, porque a perversão sexual, no homossexualismo, ela se dá quando você vê o corpo do outro na sua mesma categoria. E como isso abole, é uma abolição, uma negação da ideia do outro. Bom, aí o negócio complica um pouco. É evidente que a chamada descoberta do outro, como chamava o Porção, ela é a ocasião do surgimento de todas as possibilidades emocionais e valorativas do ser humano. O amor, o ódio, a amizade, o medo, a expectativa, tudo aparece no confronto com o outro. Tá certo? Só o que não aparece no confronto com o outro é a autodefinição do eu, evidentemente. O que pode aparecer aí são imagens do outro. E essas imagens, evidentemente, elas são diferentes conforme o outro de que se trata, porque você não tem só um outro. Aqui apareceu eu, de repente tem aí o outro. Não tem o outro, só tem os outros. Né? E os outros é meu pai, minha mãe, empregado da casa, o vizinho, o coleguinha de escola, a namoradinha. Todo mundo é o outro, pô. E é evidente que são pessoas diferentes. E os aspectos meus que aparecem na convivência com essas pessoas são completamente diferentes. Eu, na convivência com um, eu posso descobrir uma limitação. E na convivência com o outro, descubro uma possibilidade. E assim por diante. E isso tudo vai formando a minha autoimagem. Mas não o meu eu. Para poder ter uma autoimagem, eu preciso ter um eu antes. Isso quer dizer, tudo isso se dirige a um eu pré-existente, um eu que, por enquanto, é desconhecido para si mesmo, tá certo? Mas que nasce com o ser humano como uma possibilidade que o define, por assim dizer. Então, você vai ver que a situação de esquizofrenia, quer dizer, de perda ou esfacelamento do eu, não é a norma humana, evidentemente. A norma é ter um eu e continuar com ele e achar que ele é o mesmo. Todo mundo acha que é o mesmo, não é isso? Então, se você perguntar, mas aonde está esse eu? Ele está no seu corpo? Ele está na imagem? Ele não está em lugar nenhum. Você não consegue localizá-lo. E, no entanto, ele sempre esteve aí. Me diga um tempo em que você não foi você. É? Você pode ter sido diferente. Mas esse que era diferente era o mesmo que é agora. É aquele negócio do Spinoza, né? ele diz, nós sentimos e experimentamos que somos eternos. Eu digo, bom, não precisa nem chegar na eternidade, mas eu sinto e experimento que eu sou eu mesmo, desde que eu nasci até agora. Eu me identifico comigo mesmo, mas eu não consigo localizar isso aí. Por quê? Porque o eu em si mesmo, ele não está em parte alguma, ele realmente não está em parte alguma. Ele é, vamos dizer, uma fonte da criatividade humana. Ele é uma força criativa que o homem tem. Força criativa limitada, evidentemente. O homem não vai criar um universo, ele não vai criar o céu e a terra, mas algo ele vai criar. Ele vai criar as suas decisões, a sua vida, etc, etc. Também não vai criar livremente. Ele cria dentro de um quadro de condições que ele recebe, dentro das limitações que ele tem. Mas esta dialética, não do eu e do outro, mas do eu e da realidade como um todo, tá certo? Isso vai fazer com que o eu se defina e se descubra. Mas esta descoberta, ela pode permanecer deficiente também. Por quê? Porque o indivíduo não sabe exatamente o que é o eu. Em primeiro lugar, vai confundir o eu com a imagem do eu. E a imagem do eu é aquilo que você imagina que os outros sabem a seu respeito. E que você, portanto, tenta reforçar de alguma maneira. Quer dizer, eu tento parecer algo, não é isso? E esse algo os outros reforçam e eles dizem que eu sou isso mesmo. Eu digo, muito bem, mas isso não é o seu eu. Isso é uma criação do seu eu. O eu é a força que criou isso. Né? Então, assim como Deus não tem forma e não tem localização, nosso eu também não tem forma e não tem localização. Ele só pode ser concebido como uma força criadora. E é por isso mesmo, vamos dizer, que o outro estrangula e oprime o eu muito menos do que a imagem do eu oprime. Na medida em que eu me acostumei que eu sou isso, aquilo, que eu sou assim, o assado, etc, etc. Bom, e se eu quiser fazer outra coisa depois? O que vão dizer de mim? Não é isso? Ou o que eu mesmo vou dizer de mim? Eu vou ficar desorientado? Tá certo? Então, isso quer dizer que a pessoa deixa de experimentar a força criadora do seu eu. E, portanto, ela não se renova. E, portanto, fica presa dentro de uma autoimagem que acaba por estrangulá-la e por eliminar. Isso acontece com praticamente todo mundo hoje em dia. As pessoas que têm uma noção de si mesmos como um elemento informal, não formal, não localizável, que é pura criatividade, né? Não criatividade ilimitada, ao contrário, criatividade limitada, mas nem por isso deixa de ser criatividade, né? E que tem o poder, vamos dizer, de criar-se e de reconhecer-se ao mesmo tempo e depois de desfazer-se e modificar-se. Eu digo, olha, essa é uma das experiências humanas mais maravilhosas que existe. E, no entanto, a maior parte das pessoas acaba sendo privada dela. Por quê? Por causa da imagem do eu, e não por causa do outro. O outro que te oprime é frequentemente um outro que você imagina. E não o outro de verdade. Não é isso? Se você decidir, por exemplo, bom, eu vou surpreender o outro, eu vou fazer uma coisa que ele não espera que eu faça. Né? Na maior parte dos casos, a resposta é positiva. Né? Outra coisa, a imagem do eu, ela tende a buscar a coerência e a estabilidade de um personagem, tal como existem os personagens em literatura. Então, você tem que agir de uma maneira coerente com aquilo que foi dado antes. A pergunta é, por quê? Né? Por que eu não posso ter contradições? Né? Por que eu tenho que ser um só, se eu posso ser vários? É? Esses vários estão todos na minha mão, é tudo criação minha mesmo. Eu faço e desfaço conforme quiser. Tá entendendo? Então, eu, por exemplo, na hora que eu decidi, 30 anos atrás, eu pensava, como é que a gente tem que escrever para a gente falar com os brasileiros? Né? Daí eu disse, você tem que ter, em parte, uma linguagem técnica, filosófica, etc. Você tem que ter uma linguagem filosófica, que é literária, que seja forte e elegante, etc. Mas, ao mesmo tempo, tá certo? Você tem que usar elementos da linguagem que as pessoas falam todos os dias. Não é isso? Então, você pode misturar, digamos assim, Aristóteles, Shakespeare e Alborguete. Não dá para misturar. Eu faço isso. Né? Tem gente que fica desorientada. O problema é seu, meu, quem está desorientado é você, não eu. É? Eu estou fazendo exatamente aquilo que eu quero fazer. Todo mundo pode fazer isso na sua vida, não necessariamente na criação literária, mas na sua vida. Você pode sempre surpreender as pessoas. Você não é obrigado a ser o que elas pensam que você é. eles podem mostrar que você, é, às vezes, é melhor, às vezes, é pior do que elas pensavam. Né? Então, bom, o grande problema não é o outro. O problema é o nosso materialismo de nos apegar a esta imagem do eu. E esta imagem do eu é exatamente o que se chama na Bíblia a carne. Né? A carne faz de mim o centro de tudo. É isso? E me prende naquilo que parece ser do meu interesse, num certo momento. A carne não tem nada a ver com sexo, meu Deus do céu. A carne é a sua identidade física. Está entendendo? Agora, o eu verdadeiro, ele transcende infinitamente a imagem física. É isso? Você olhando uma pessoa, você pode descobrir algo dela, mas não tudo. Ela pode ter um mistério, ela pode ter um coelho na cartola. Ela pode ser melhor do que está imaginando, pode ser pior. Sempre tudo. Quer dizer, a liberdade criadora do eu, ela existe. Né? Claro. Ela é limitada por quê? Porque você só está criando uma coisa, que é você mesmo, a sua história. Você não está criando o mundo, você não pode criar um gato, na verdade. Você não pode criar um sapo, não pode criar uma pedra. Né? Mas tem algo que nós podemos criar, que é a nossa história. Então, o Louis Lavelle tem páginas maravilhosas sobre esta autocriação, autocriação e autoconhecimento. Porque na medida que você se cria, você descobre a sua potencialidade criadora. E essa potencialidade criadora é sua. Então você fica se conhecendo exatamente o que você está se criando. Quer dizer, eu sei que eu posso fazer tal coisa, eu sei que eu tenho o poder de fazer tal coisa porque eu fiz. Eu não tenho que provar que sou capaz de fazer aquilo que eu já fiz. Está entendendo? Este eu, ela é uma fonte de poder absolutamente extraordinária, e todo ser humano tem. E eles não usam por quê? Por causa do outro, falam, mas como é que o outro pode te impedir? O outro não está dentro de você para te impedir, só você que pode te impedir. Essa é uma auto-hipnose, na qual o outro, coitado, é o bode expiatório. Não é isso? Então, quem me impediu de fazer tal ou qual coisa? Falo, bom, o que me impediu foi aquilo que eu imaginava que o outro iria responder, eu fiz, mas eu não perguntei para ele. Não é isso? Então, a força da personalidade humana é uma coisa que, para a maior parte das pessoas, continua sendo um mistério. E é uma pena, porque todo mundo tem, está na mão de todo mundo. E é evidente que a gente tem que, no fim, a nossa vida acaba sendo uma coisa tão decepcionante, porque você mesmo se fechou, você se trancou dentro de uma malinha, que é a imagem do eu, e você cedeu à carne. Na medida que você cede à carne, você cede também ao mundo e cede ao diabo. Pô. Agora, você imagina o peso, por exemplo, que as exigências da sociedade codificadas em regras, em costumes, etc. Podem ter nisso aí. Eu posso usar a sociedade inteira contra mim mesmo. Eu não sou obrigado a fazer isso. Mas eu posso fazer. Se houver para mim uma coisa mais importante do que a autorrealização da minha consciência perante Deus. Que pode ser, por exemplo, a realização de uma profissão, eu ser eleito para tal cargo, né? Eu conseguir a amizade de tais ou quais pessoas, todas as finalidades sociais, essa representa o quê? O segundo inimigo da alma, que é o mundo. Né? Então, o primeiro inimigo é a carne, é o formato no qual você se fechou. O segundo inimigo é o mundo, é o que você acha que as pessoas vão pensar, é a reação que você prevê, e são as pessoas perante as quais você cede. Quando, na maior parte dos casos, elas não estão nem ligando para você. Você já pensou o que é um sujeito tímido? O sujeito tímido é um negro que chega numa festa, ele fica fechado no cantinho, achando que todo mundo está olhando para ele. E ele vai passar vergonha. Fala, mas ninguém está olhando para você, desgraçado. É? Só você está prestando atenção em você. Você está passando vergonha perante você mesmo. É? Então, essa, vamos dizer, essa timidez, essa inibição, é uma auto-hipnose, de algum modo. Feita, não pelo outro, mas pela sua imagem do outro. Na medida que você tranca você mesmo dentro de uma alta imagem, você tranca os outros também na, sua, na imagem que você tem deles. E, frequentemente, você não espera deles, a não ser aquilo que eles estão acostumados a fazer. É? Então você se priva de ter muitas surpresas. É? Quando eu levei o Silvio para caçar urso lá no Maine. Eu nunca achei que ele ia acertar no urso. Ele acertou. O meu urso não apareceu, mas ele apareceu e matou o urso. Pô. Ele nunca tinha atirado nem num sapo. Né? Essas coisas acontecem, você me surpreendeu. Pô, né? As pessoas sempre podem te surpreender para melhor ou para pior. Não há novidade alguma, por quê? Porque você não tem o controle delas, e porque elas também são centros criadores. Então, compreender-se a si mesmo como um centro criador que não tem forma, mas que gera formas, gera e destrói, né? Incessantemente, como a própria natureza. Né? Bom, esse eu acho que é um dos segredos da maturidade, pelo menos. Eu considero uma pessoa madura, uma pessoa que tomou posse do seu centro criador. E não liga mais para a imagem, nem tem imagem mais. Entendeu? E não precisa da imagem. Né? Assim como não é que não tem imagem. Né? Ela tem a imagem, mas isso não é assunto para ela. Ela não tá... Você troca de imagem. Ela não está prestando atenção nisso. Ela está prestando atenção em outra coisa. Claro. Isso é... Olha, para mim aconteceu que aos 43 anos, eu estava fazendo a barba, olhando no espelho. E eu disse, pô, eu já sei tudo a meu respeito. Né? Então eu não sou mais assunto. Acabou. Eu não tenho que pensar em mim mais. Eu vou pensar em alguma coisa. Isso é uma libertação. Na hora que você começa a pensar em alguma coisa, você começa a agir. E você descobre a força da sua ação sobre o mundo. Né? Todo mundo tem essa capacidade. A pessoa não exerce porque não descobriu, ninguém avisou. E por quê? Esses intelectuais, professores, em vez de estudar alguma coisa que presta, eles ficam com essa bobagem, pô. É? Já pensou se você tivesse milhares de pessoas ajudando você a descobrir sua força criadora? Que maravilha que seria. É? Mas se você leu Louis Lavelle, digo, nossa, Louis Lavelle te liberta realmente. É? Mas, quando aparece no Louis Lavelle, aparece 50 caras para sumir com aquilo. Fala, não, isso aí não pode, isso aí não dá, pô. Essa, né? Vai acabar com a nossa conversa aqui, vai estragar o nosso pesqueiro. Né? Então, toda a vida intelectual do mundo ocidental nos últimos 50 ou 60 anos, né, tem sido, isso sim, uma verdadeira alienação. Quer dizer, alienar é botar, fazer com que o foco da atenção do indivíduo esteja fora daquilo que ele veria se ele tivesse centrado. E o que é o centro? O centro é sua força criadora. Não é sua imagem, não é sequer a sua história. Né? Porque você é um ser histórico, não no sentido de que a sua história passada determina o seu presente. Não, a sua história passada é um dos elementos do seu presente. Né? Você tem que contar com ela, claro. Mas existe uma possibilidade futura que não está definida ainda. E, portanto, a qualquer momento nós podemos modificar o curso da nossa história sem apagar a história anterior, evidentemente. Né? Então, acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Se não tem, vou mandar todo mundo embora. Tem pergunta? Quer 2 minutos para pensar, para ver se aparece um? Eu gostaria que se o senhor pudesse estender um pouquinho mais, falando um pouquinho a respeito do eu e da alma. Mas o senhor não se estendeu nesse assunto. Não, eu dei um curso inteiro sobre isso, sobre a psicologia. Né? Você deu algum aclaramento hoje. Né? Dizer, o eu é uma coisa que você vai tomando posse aos poucos. Assim como você toma posse da sua força física. Uhum. É isso? Quando você vê um bebê recém-nascido, né? Ele não tem o domínio do corpo. Né? Os dedos, as pernas se mexem para onde quer. Não é isso? Daqui a pouco ele descobre que ele pode fazer movimentos que não vieram de fora. Que ele que inventou. Não é isso? Então ele começa a fazer certo, a repetir certos movimentos. Ele está aprendendo a fazer aquilo. Né? Depois aprende outros, e outros, e outros, e outros. Né? Depois ele aprende que ele pode não apenas mover o seu corpo, mas que ele pode mover coisas em torno. Não é isso? Então, tudo isso já estava nele quando ele nasceu. Porque isto é a essência humana. O que é a essência de um ser? Não é uma forma estática. É um algoritmo. Quer dizer, é um sistema de possibilidades que ele tem, que é distinto de um outro sistema de possibilidades que define um outro ser. Um gato tem X tais e quais possibilidades, o ser humano tem tais e quais, uma zebra tem tais e quais, e assim por diante. Dessas tais e quais, nós só vamos desenvolver uma parte ínfima, evidentemente, que são aquelas que são pertinentes a nós. Tá certo? Mas, assim como existe, vamos dizer, a essência da espécie, existe também, vamos dizer, a forma essencial da individualidade, que é o que Don Scott chamava esseidade. Esta esseidade, quer dizer, que é aquilo que só você é, isto é o seu eu. E o seu eu existe como uma força criadora do qual você tomará posse aos poucos. Os instrumentos que você gera para tomar posse são os gestos e atitudes que você aprende. Só que você aprende, você os domina, tá certo? Mas eles representam o território seguro do que você já domina, então você tende a repeti-los e ficar neles. Em vez de você expandir. Isso quer dizer que as pessoas entram em estado de decrepitude muito cedo. Na verdade, é para você se desenvolver, continuar crescendo e tomando posse do eu até o último dia. Só se você for impedido disso por um fator externo, que ele existe, a decadência física pode chegar a afetar a sua autoconsciência, evidentemente. Então, daí você não tem mais responsabilidade de nada. Não é isso? Agora, aonde se recorta esse eu? Aonde ele aparece? Ele aparece dentro de um negócio chamado psique ou alma. A psique, quando você encara, fazer de um ponto de vista mais científico, experimental, e alma, quando você encara de um ponto de vista religioso, teológico. Mas, no fundo, você está falando da mesma coisa. Só que o conceito de alma abrange outros aspectos que o conceito de psique, por si mesmo, não abrange. Se você perguntar quais são as características da psique, o que a define, qual é a forma da psique, foi isso que eu defini, expliquei no curso de psicologia. Então, em primeiro lugar, a psique é individual, cada um tem uma, né? Ela não é compartilhada. Segundo lugar, ela contém um elemento histórico, quer dizer, que aquilo que aconteceu antes pesa no presente, está presente no presente, por assim dizer. Você não se livra do passado. Terceira característica, você tem uma liberdade dentro desta condição histórica. Ou seja, você é capaz de inovar dentro disso. E, em quarto lugar, a psique tende a contar a sua própria história, se apropriar da sua própria história, tá certo? E com isso ela toma consciência do quê? Da sua força criadora e do seu eu. Claro que você pode, às vezes, usar a expressão formação do eu, mas é apenas uma figura de linguagem. O eu não se forma, o eu já está lá desde o início. O eu apenas se expressa e se manifesta, por assim dizer. Mas, e o eu se manifesta como liberdade criadora, evidentemente. Agora, essa liberdade ela é tão limitada que às vezes dá a impressão de que ela não existe. Mas, às vezes você se sente, eu pelo menos tenho essa experiência, às vezes eu me comparava a mim mesmo com um prisioneiro que foi colocado em uma cela e estou lá faz dias procurando um buraquinho para ver se tem uma pedrinha solta. Né? Por onde eu posso agir. Tá certo? E, bom, na pior das condições, se você não puder agir para fora, você pode agir para dentro, você pode se transformar. Você lê aquele livro Diário da Felicidade, do Nicolai Steinhardt, que é um livro maravilhoso. Ele não podia fazer nada. Bom, então ele se converteu. Não é isso? Quer dizer, no mínimo, essa possibilidade você sempre tem. A possibilidade interior você sempre tem. Então, mas é uma liberdade que, do ponto de vista físico e social, pode estar extremamente limitada. Professor, tudo isso que o senhor está falando tem uma relação quase que exata com, por exemplo, as soluções que o Irala, o Narciso Irala, coloca no livro dele, A Tomada Sim. do Consciência do Eu, e que aquele holandês, o Aardvark, que ele escreve, ele vai transcrever, ele vai colocar a neurose, o comportamento homossexual e outros vários tipos de doenças psicológicas. Eu não acho que neurose, eu não acho que homossexualismo seja neurose, nem doença. Dentro, dentro da perspectiva dele. Como fruto de uma autopiedade formada da, da autoimagem que a pessoa tem. A pessoa, ela fixa uma autoimagem que não necessariamente corresponde à sua imagem corporal. E a base da neurose é justamente essa queixa. É a queixa dessa autoimagem que continua corroendo a pessoa, mesmo depois que aquela sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Então, ele não vai colocar a neurose ou vários outros tipos de comportamento como atitudes de um eu queixoso, de uma fixação de uma imagem, claro. Autoimagem, que continua no tempo, embora ela não corresponda mais à realidade do sujeito. Agora, como é que, quando você vê, para a energia sexual, como é que ela entra nisso? Ela é algo que chega para nós, de repente, sem que você saiba de onde veio. Então, ela aparece para nós como uma força externa, que não está à minha mercê. Não é isso? Então, tem um estranhamento entre você. Ou seja, ela não é uma expressão do seu eu. Ela é um dado externo. Você não vem com ela. A história de sexualidade infantil é uma besteira. Ela aparece num certo momento. E ela não aparece com um objeto pré-determinado. Você vai descobrir o objeto. E no caminho da descoberta, você pode se enganar. Assim, a questão da sexualidade também aparece justamente dessa forma. Ela aparece como um... apesar dele ser discípulo de Steck, de uma linha freudiana, ele não vai tratar a sexualidade como isso, uma sexualidade infantil. Não. É uma força externa mal interpretada por causa desse eu queixoso. Mas não só por causa do eu queixoso, mas você veja, se você é criado num ambiente muito repressivo, tá certo? Então a sua tendência é rejeitar aquela força quando ela chega. Ela é uma coisa ameaçadora, perigosa, não é isso? E com isso você não a integra. Mas se você não a integra, a sua vontade não pode dominá-la. Não é isso? Então é fácil dizer, bom, você tem que dominar os seus impulsos sexuais. Bom, mas eles não são nem meus. Eles vêm aí de repente, eu não sei de onde saíram. Então é preciso você... No curso, vamos dizer, da autocriação do eu, existe a fase da absorção da sexualidade, onde você vai personalizar. E esse é um processo que pode dar muitas falhas. E dá mesmo. Né? Para você encontrar, vamos dizer, uma pessoa que tem a sexualidade bem integrada desde o início, eu digo, esse é muito difícil. É um sortudo. Às vezes vai acertar, por volta dos 40 anos você começa a descobrir. Até lá você está fazendo experiência, e a experiência é toda errada, evidentemente. Então, você não pode esquecer o seguinte, as exigências morais se colocam para pessoas que têm domínio de si. Não é isso? E a primeira exigência é ter o domínio de si. É evidente, ou seja, você ser responsável pelos seus atos. Não é isso? Mas a conquista da responsabilidade pelos seus atos é a conquista do quê? Do poder criador do eu. Enquanto não tem isso, é inútil você dizer para o nego, faça isso, faça aquilo. Né? Eu me imagino, às vezes a pessoa quando começa a falar do homossexual, eu me imagino chegando para Roberta Close e dizer, seja homem, meu filho. Isso é bem ridículo. É totalmente fora da situação. Se você me perguntar, o que a gente faz com essa pessoa? Eu não sei o que fazer. E, portanto, eu não digo para elas o que fazer. Falo, meu filho, você tem um problema aqui que eu não estou entendendo. E, claro, todo mundo pode ter opinião, como dizia já Dirty Harry, opinião é como bunda, todo mundo tem. Mas a veracidade da sua opinião deveria traduzir-se numa ação eficiente. E essa ação eficiente não existe. A gente está vendo aí, o homossexualismo existe desde há séculos. Não dá sinal de querer acabar. Então, é um problema permanente do ser humano. Não é isso? E mais ainda, ele não coincide com a integração maior ou menor da personalidade no restante dos aspectos. Porque mesmo a nossa integração, ela é sempre deficiente. Sempre existe aspectos seus que não estão à sua mercê, que você não conhece, que você não domina. Então, o que fazer com os homossexuais? Bom, você reza para que eles acertem o caminho. Esse é o máximo que vai dar para você fazer. Né? Ademais, eu não acredito em identidade homossexual. Acho que essa é uma outra farsa absolutamente monstruosa, né? A homossexualidade é uma conduta, uma experiência ou algo que lhe acontece. Não é uma identidade homossexual. Não é possível você criar uma identidade baseada numa coisa tão inconstante quanto o desejo sexual. Então, a identidade de homem e mulher, ela é constante, porque você nasce com esse formato do corpo, isso não vai mudar. Então, você se identifica com esse formato. Mas o que é uma identidade homossexual? Bom, é um tipo de desejo que você tem e que aparece até tardiamente. Mesmo que aparecesse na infância, vai, não apareceu quando você estava no bercinho, por exemplo. Por exemplo, um pouco mais tarde. Então, bom, para você criar uma identidade baseada no desejo, é necessário que você torne esse desejo um elemento quase permanente. Você tem que pensar naquilo o tempo todo. Então você cria uma auto-obsessão para você dizer, não, não é que eu estou homossexual, eu sou, essa é a minha identidade. Então, aí isso é uma auto-hipnose, evidentemente. É nesse sentido que ele trata. É, bom, aí você criou a caixinha e se fechou dentro. Não é isso? Isso chega a, vamos dizer, a busca dessa identidade é uma coisa altamente problemática. O filho sofre que nem um cachorro. É isso? E, evidentemente, quem é a culpa do sofrimento? Ah, só pode ser o outro. É por isso que os negros se sentem oprimidos quando não são, discriminados quando não são. Eu nunca vi um sujeito ser discriminado por ser homossexual. Eu nunca vi na minha vida. Hã? Você já viu um sujeito que foi expulso da escola porque é homossexual? Não, mas se ele estiver transando com o outro no meio do pátio, ele vai ser expulso. No caso, se ele estiver transando com a menina, também seria expulso. Eu nunca vi isso aí. Então, eu não sei do que eles estão falando, mas eu sei que eles imaginam que são discriminados mesmo. Se olhou para o cara, já está me discriminando. Se não olhou, está me discriminando. Então, eu não acho que o homossexualismo em si seja doença, mas eu acho que as condutas sociais aquele conduz, na maior parte dos casos, são não apenas doenças, como são completamente doidas. Por quê? Porque o indivíduo não aceita ele ter uma contradição. Ué. É? Ele não aceita porque... Bom, então eu aqui, a minha sexualidade é um pedaço meio doido que eu não domino e não sei o que é. Se fizesse isso, logo estabilizaria de uma maneira ou de outra. Não é isso? Mas o indivíduo quer ser um bloco de coerência, ele quer ter uma imagem. Então, das duas, uma, ou você vai ter que amputar, quer dizer, você esconde a sua homossexualidade embaixo do armário, ou então você a assume como uma identidade. Eu digo, mas essas duas coisas são loucura total. O certo seria você reconhecer, eu tenho um aspecto conflitivo dentro de mim, e daí? E você não tem? Você é um bloco de coerência? Você é um tratado de lógica? A proposta do Ardbeg é justamente essa. Você toma consciência que os meus atos são meus. Claro. E fui eu que fiz, e é assim, isso eu não entendo, preciso saber por que eu faço. Para, claro, mas também, não só isso, mas existem os elementos opositivos e antagônicos na minha constituição. Eu tenho tendências hereditárias que eu não conheço. Né? E você vai descobrindo ao longo do tempo, e que às vezes são surpreendentes. Não é isso? Quer dizer, o negócio dos homens, tem uma mulher lá que tava, foi se queixar que ela tinha, de vez em quando, um impulso de matar os filhos. Né? E o Zondi foi conversando com a mulher, que o Zondi gostava muito de genealogia, sabia genealogia de todo mundo ali em Budapeste. E daí foi contando de repente, você não é filho da dona fulana? Sou. A dona fulana tinha tido o mesmo problema. 50 anos atrás, a filha não sabia, ela tinha mesmo problema. Ninguém matou filho nenhum, é claro, mas de repente dava, né? Vontade de jogar o bebê pela janela. Né? E daí que ele teve a sua a intuição dessa imenso aporte da hereditariedade na psique humana, limitando, portanto, a liberdade. Ele mesmo compara o eu, é uma das imagens mais lindas do eu, que ele chama o eu, é um pontífice, é o construtor de pontes. O eu constrói pontes entre tendências antagônicas, para ele poder administrar o conjunto. É? Mais pergunta? Professor, o que se chama de ética da alteridade, então, surge exatamente com o Kojève? Sem dúvida, é. Sem dúvida. Mas esse foi um dos muitos filhotes do Kojève, né? E eu imagino que o Kojève devia rir dos seus alunos, que é uma coisa, que fazia babidia. Como o Willy Münzenberg botava os caras nas coisas e ria deles. Falei, é criação de coelho, a gente põe lá um casal, a coisa se reproduz, né? Quer dizer, intelectuais são vítimas fáceis de alguém que esteja firmemente decidido a manipulá-lo com a finalidade política. Quer dizer, o treinamento do cara da KGB não é brincadeira. São homem de ferro. Né? Agora você pega isso, e daqui tem o fininho de papai, que estudou na Sorbonne, tem o fininho de papai, é um coitado perto dele. Você, veja, tem um livro que foi escrito por um sujeito, foi agente do Mossad. E ele conta como é que ele foi selecionado para o Mossad. Bom, primeiro ele se formou, acho que ele era engenheiro eletrônico, uma coisa assim, teve uma carreira universitária brilhante. Mas aí um dia o convocam para o Mossad. Você não vai se apresentar e dizer, eu quero trabalhar. Não, você tem que ser convidado. Porque se é convidado, você tem que fazer não sei quantos cursos e fazer não sei quantos testes. Você faz teste de resistência física, teste de tiro, teste disso, teste de mais aquilo, papapá, papapá. Quando terminou tudo, quer dizer, tinha entrado 200 convidados, sobrou 5. Daí tem o teste final. Teste final, o instrutor saiu com eles pela rua e disse para ele assim, tá vendo aquela janela ali? Você tem 5 minutos para você aparecer naquela janela junto com o morador do apartamento e um copo d'água na mão. Então, subindo esse cabeça, como é que eu vou fazer? Inventou um esquema. E conseguiu. Os outros 4 foram dispensados. Daí ele conta uma operação que ele fez no Mossad. Que era um cara que trabalhava numa fábrica francesa e que eles desconfiavam que estava passando tecnologia para os terroristas árabes. Né? Eles acompanharam o neguinho durante 2 anos. Né? Todo dia você via tudo que o cara fazia, anotava todos os hábitos dele. E ele costumava tomar o ônibus sempre no mesmo lugar, numa certa hora. Eles passaram a frequentar o mesmo ponto do ônibus. E assim vai. Uma pessoa acostumada a fazer esse tipo de coisa, pega o Jean-Paul Sartre e faz de idiota em 10 minutos. Porque foi treinado para isso. É treinado para enganar as pessoas. Então é uma engenharia. Então, o estudo da atuação dos serviços secretos na vida intelectual, eu acho que é uma das áreas mais fascinantes. Porque durante meio século, pelo menos, o fator fundamental da cultura europeia chamou-se KGB. Isso é um fato, não é uma interpretação que eu estou fazendo. É. O KGB estava por trás de tudo, dominava todo mundo. Até um por um. No Brasil também. Como aquele Brasil também. Historiador mostrando no vídeo, então, o que né? parece história cultural é apenas uma espuma na superfície da história política mais profunda. É claro que existe a vida intelectual também, que não tem nada a ver com isso. Né? Mesmo dentro dessa esfera, existe um certo resíduo de vida intelectual autêntica. Eu acho que uma pessoa que tem um eu bem integrado, ela não é facilmente influenciada. É facilmente, claro. Porque você, claro, mas tem um eu bem integrado, não basta você escapar disso, não, de jeito nenhum. Você precisa conhecer a tecnologia, meu Deus do céu. Eu não sei o que estudou 20 anos uma maneira de te enganar. Você não pensou nisso 2 minutos? Como é que vai escapar? Só se você conhecer, estudar, daí você sabe como é que é. Quer dizer, o cidadão comum, por mais intelectualizado que seja, ele é indefeso perante essas coisas. Porque, primeiro, ele não sabe o que o outro está fazendo. E o outro não vai agir em cima dele sem conhecê-lo. O Kojève, certamente, ele tinha a ficha de todo mundo. Esse aqui é filho do fulano, fulano ganha tanto, namora com fulano de tal, é assim, pá, pá, pá, pá, pá. Ou você acha que ele estava ali trabalhando sozinho, dando curso sozinho? No meio dos alunos não tem mais ninguém para espionar os outros. O que é isso? Pô, brincadeira. Já tem a assembleia de estudante. Né? você já espalha o estudante no meio da assembleia para te dar as informações, para cantar a palavra de ordem que você quer, imagina se o cara da KGB não vai fazer isso. É o mesmo princípio do conto do vigário, né? Que o é, claro. Que bate o olho em você, ele já sabe mais ou menos o que você é, você vai cair, você não vai. É a sistematização do engodo. Todo serviço secreto trabalha com isso. Porém, acontece que o serviço secreto soviético, ele tem uma amplitude de ação que os outros nem sonham em ter. Se você pensar, por exemplo, quando que a CIA atuou pela primeira vez no campo da cultura, da alta cultura? Foi em 1956, com o famoso Congresso pela Liberdade da Cultura que eles fizeram na Alemanha. Foi a primeira atividade. Mas a KGB estava atuando na esfera da cultura desde a década de 20. Né? E com verbas ilimitadas, que nem o Congresso soviético sabia quanto era a verba da KGB. Você tem 700 mil empregados e verbas ilimitadas para fazer o que você quiser. Você imaginar, por exemplo, o arquivo da KGB, quando eles fizeram a mudança de prédio, que foi feita pelo Mitrokhin. Mitrokhin era o cara encarregado de abrir as pastas que iam ser transportadas para outro edifício e carimbar. Né? Eram 8 bilhões de dossiês. Isso, o quê? 30 anos atrás. Não tinha tanta gente no mundo como tinha. Não tinha tanta gente no mundo quanto tinha dossiê. É como se forma, vamos dizer, um oficial de informações. Um oficial de informações, ele tem uma formação intelectual muito melhor do que qualquer economista, sociólogo, etc. É primeiro que você se forma numa coisa dessa, depois você vai estudar para ser um oficial de informações. Se for selecionado, se passar no teste, e se mostrar que tem capacidades infinitamente superiores à do intelectual universitário médio. Então, isso é elite mesmo. O que é elite no século XX? É o serviço secreto. Não, não sei que pessoas que trabalham para o serviço secreto. Arnold Toynbee trabalhou, Graham Greene trabalhou, T.S. Eliot trabalhou, todos eles trabalharam. Isso no Ocidente. Agora, imagina na União Soviética. E, no entanto, vamos dizer, toda esta coisa de serviço secreto é uma coisa que as pessoas têm acesso através de filmes tipo James Bond. É o que elas sabem, ou imaginam, então eles imaginam que quem está falando disso está pensando em James Bond. Né? Existe um personagem, tem um filme que eles fizeram sobre a vida do James Jesus Angleton, que foi chefe da CIA durante um tempo, e que era um gênio assombroso. E eles pegaram para fazer o papel aquele sujeito que fez o Super-Homem, como é o nome dele? Não, que fez o Batman. Ele primeiro que fez o Batman. Né? Eu esqueci o nome do cara. Michael Keaton? Esse mesmo. E o James Jesus Angleton era um cara compridíssimo e muito magro. E muito feio. O Michael Keaton não parece com o cara em nada, nada, nada. E, no entanto, ele fez uma coisa que você acredita que está vendo o cara. Esqueci o nome do filme agora. Eu sei o que você está falando. Mas muito bom mesmo. Ele pega mesmo a psicologia do cara. Né? E vê que esse sujeito ele estava certo em tudo. E esse ferrou, acabaram com a carreira dele. Como é o nome da gente? James Jesus Angleton. Você quer saber o que é um oficial de inteligência? Lê a vida do James Jesus Angleton. Quer dizer, é um intelectual de altíssimo gabarito. Ele tinha uma personalidade difícil. Não. Ele tem um nome simples. Ele parecia fisicamente esquisito. Por ser muito magro. Né? E também gostava de falar por metáforas, às vezes, falar por provérbios, essa coisa. Era só isso. Mas era um profissional de primeira ordem. Tanto que só acabaram com a carreira dele no finzinho, já, quando ele era velho. Hoje em dia existem milhares de depoimentos sobre isso. As pessoas não olham porque não querem. As operações da KGB falam, bom, agora já contaram tudo. Claro que não tem mais nada para contar. Só falta ter o nome e endereço de todo mundo. E é claro que no Brasil ninguém sabe nada. Estou descobrindo agora. Né? Mas o que se sabe no Brasil? Enganar brasileiro é uma coisa assim que dá até dó. Sabe? O cara que não lê livro, não sabe de coisa nenhuma, né? Acredita no Jornal Nacional, fala, pai. Tomar doce de criança parece uma coisa temível perto disso. Então é isso, gente. Prozer só.